Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Chama todo Jovem Nerd, felizmente tem meu nome na latinha da Coca. Eu sou o Totoro e eu não consegui jogar o GTA Online hoje de manhã, que era o que eu queria fazer hoje. Você não tinha que estar trabalhando hoje, Totoro? Não, foi de manhã. Eu sou o cara que faz essas perguntas pro Totoro. Eu tô de férias ainda. Vale. Eu sou o Kibe, eu sou o cara que gosta muito de vocês todos e tem muito amor no coração. Olha só. Isso que, é um cara que falou a verdade. Falou que ia dizer a verdade hoje, hein? Aqui é o Azaghal sincero. Olha só, eu quero ver como é que vai ser esse programa. Muito bem, nerds, estamos aqui com ninguém menos que a Porta das Fadas! Eu não preciso explicar nada. Vamos conversar com o Kibe, com o Ian, com o Totoro, meu querido gêmeo de internet. Ele já quer bagunça. Gêmeos perdidos, né? Vamos pra esse papo maluco sobre a história desse fantástico grupo de pessoas engraçaralhas depois do meio. Canelada. Canelada. Podcast. Vamos. Recado Azaghal da editora Intrínseca, então, que sabe que aqui tem nerds ouvindo este Nerdcast. Afinal. Já que eles têm um produto nerd, um livro, aliás, uma sequência de livros nerds, faz sentido eles estarem aqui. Afinal, nós estamos falando da série A Roda do Tempo, Azaghal. Olha aí. Uma série de 14 volumes editados originalmente entre 1990 e 2013. São 23 anos. Ó, tempo pra caramba. Tem muita gente que não tem nem a cidade. Não é verdade? Se você nunca ouviu falar, cara, são 80 milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro da série. Porra. Não é pouca coisa, não. O autor Robert Jordan, cara, uma série de literatura fantástica. Mas é sobre o que a história? Tem muito livro agora que tá fazendo sucesso que ele é tipo Game of Thrones, sabe? Tipo, tudo errado, todo mundo errado. Tudo cinza, exato. Esse livro são três jovens com uma jornada do herói. Que estão esquecendo a jornada do herói e ele, o Robert Jordan, trouxe de volta a jornada do herói, né? Certo. E a gente sabe que existem dois tipos de história: a jornada do herói e a que é bagunçada. Eduardo Spobra vê Jornada do Herói. Jornada do Herói, exatamente, Batalha do Apocalipse. Mas, se você quer ver magia, guerra, intrigas políticas e Jornada do Herói, você tem o primeiro volume da série chamado O Olho do Mundo, Azaghal, publicado agora em setembro pela Intrínseca. E o segundo volume dessa série, que você já sabe que é enorme, está previsto para o primeiro semestre de 2014. Então, se você não conhece, tem um link para o primeiro capítulo, você pode ler, se você gosta. Aí, tá muito bem avaliado no Scoob. Bem. Quanto aí tá no Scooby? 4.7 de 5, que é o máximo. De 5, muito bom. O Scooby é um bom termômetro, né? Robert Jordan, ele é aclamado lá fora como excelente escritor de literatura fantástica. Então, mais um, se você não conhecia, já leu tudo, devorou tudo, queria conhecer mais uma série, A Roda do Tempo, Azaghal, com o primeiro livro, O Olho do Mundo. Maneiríssimo. Clica aí, lê o primeiro capítulo, vê se você gosta. Legal. E, Azaghal, mais um recado, patrocinado da galera da Unicid. Olha aí, Universidade do Não Salva. Universidade Não Salva. O que que essa universidade vai ensinar para as pessoas? Não, meu Deus, né? A Unicid é a Universidade Cidade de São Paulo, fundada em 1972, já é uma universidade de tradição em São Paulo. Ok. Integrante da Cruzeiro do Sul Educacional, quinto maior grupo de ensino superior nacional. Carteirada. Carteirada. Não, mas a maior carteira da Unicid, cara, está nos cursos da área de saúde. A Unicid é reconhecida, ela é forte na área de saúde, sacou? Curso de medicina é o único da cidade de São Paulo reconhecido com nota máxima pelo MEC. Isso é alguma coisa. Afinal, eu quero médicos bem formados. Exato. Este país. Estão precisando. Brasileiros. Brasileiros. Exatamente. Não que eu tenha nada contra os médicos estrangeiros. Sim, mas afinal, nós somos capazes de formar excelentes médicos aqui. Eu quero um médico que fale a minha língua. Sabe porque, olha, eu tava pensando nisso outro dia. Você sabe que em espanhol, quando você fala, ó, esse doce está muito esquisito. Sim, tá dizendo que tá bom. Você está dizendo, ah, esse doce está muito bom. Você acha que o médico vai chegar assim, você tá esquisito. Eu não sei, cara. Esquisito. Eu não sei. Ou você chega pro médico, eu tô me sentindo esquisito. Aí o cara, então beleza. Então vai pra casa. Não sei, cara. O pessoal da Unicid tem o corpo docente altamente qualificado, infraestrutura privilegiada, e eles têm as HU clínicas e laboratórios equipados com aparelhos de tecnologia de última geração. Não se esqueça, a prova tradicional de vestibular acontece dia 20 de outubro agora. Ó, corre. E as inscrições vão até o meio-dia de 16 de outubro. Tem ingresso via Enem e a prova digital para os demais cursos. Não deixe de informar, link aí embaixo, vai lá para a Unicid, que os caras são muito bons. E agora não podemos deixar de falar da Nerd Store, que está com novidades essa semana! Certo. Você é fã de The Walking Dead? Temos duas camisetas espetaculares, uma da Michonne e outra do Daryl. E tem easter eggs nas camisetas. Eu quero ver se você comprou, se você acha os easter eggs jovem nerdicos dessa camisa. Muito excelente. Bom. Além da Taxi Driver preta, a gente vendia ela em amarelo, cor de táxi. Isso, e agora nós vendemos ela em preto por exigência do público. Vocês gostam de preto? Nós ouvimos o público, estamos aí. Ela está preta. Malha preta. Are you talking to me? Vai lá na nerdstore.com.br. E se você não quiser ver os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, sobre hobbies, você pode pular para... 23 minutos e o que eu quero, Mario Alberto? Muitos e-mails, Azaghal. É impressionante como as pessoas não param de falar de pavê de copo. Chega. É uma febre. Chega não. A cozinha dos nerds essa semana, Azaghal, foi só pavê de copo. Vários tipos de pavê de copo. Destaque especial para o pavê de copo Trois Calabou. É isso? Como é assim? Será que Calabou. É assim? Sei lá. Eu acho que sim. É francês? Trois é francês. Que eu olha sei. Só, Valdemar Filho. Olha o que ele inventou. O cara, maluco. O cara fez um pavê de copo em 3 camadas de chocolate belga. Que beleza. Meio amargo, branco e ao leite. Olha aí. Intercaladas com biscoito maisena picado, coberto com raspas de chocolate belga. Que beleza. Ficou bonito. Com a sobremesa. Com a sobremesa. Esse ficou bonito. Então, saiu um pouco da função prática do pavê de copo. Sim, mas... É uma versão parabéns. Sofisticada. Exato. Mas ficou muito bom, cara. Ficou excelente. Nerd Cacete da Agulha que doaram sangue essa semana, Joab Fernandes, Thiago Sanvi, Larissa Silva, Rafael Pacheco e Gerson Arbigaus. E as artes dos fãs aí com artes de pavê de copo a dar com pau. Caraca, cara. Cadê pega. O cara que fez a camisa? Eu acho excelente. We are Legion. We are Legion, cara. Com o pavê de copo, o emblema do pavê de copo. Achei espetacular, bom, cara. Prato focoso. Além disso, temos a arte Rupress do Doppelganger Ladino por Otávio Olmedo. Muito bom. Tem um desenho feito pelo Arthur Duarte. É assim que meu Fusca anda. Não tem nada a ver com o Nerdcast, nem com o nome do desenho, mas ficou maneiro. É, exato. É do Nerd Player. Temos o Breaking Cast por Renan Miguel de Souza, que é o pessoal do 2,5 Cast. Olha aí. Estão é aí. Cast ou 2,5? 2,5 Cast. 2,5 Cast. Mas aqui tá 2,5 Cast. Não faz sentido. Bem, eles têm feito aí vários vídeos com trechos de Nerdcast. Olha aí. E agora fizeram essa homenagem. Obrigado pelas homenagens. Isso, nosso advogado já está ciente. valeu, cara. Muito bom. E pra fechar, a arte do cosplay parte 9. Aí, Leandro Marques de Almeida. Caraca, cara, eu ri muito com a versão Breaking Bad. Ficou excelente. Inclusive, eu quero que você mande pra mim sem o logo 2,5 Cast. Porque eu quero botar as papas de parede, limpa. E a do slot também ficou muito foda, cara. Excelente. Muito bom. Moisés Mota, 25 anos, doutorando em ciências da computação, Campina Grande, Paraíba. Olá, nerds. Adorei o cast dessa semana. É um assunto que muito me interessa. Eu já tenho alguns hobbies também. Comecei a colecionar quadrinhos há 3 anos, junto com gachapons, que são miniaturas de personagens de games, filmes, quadrinhos, etc. Além de jogar e colecionar RPG. Esse último é um pouco mais antigo, são quase 10 anos jogando e consumindo material relacionado. Hoje quero mostrar algumas coleções bem estranhas que estão no Guinness, inclusive. Por exemplo, o maior colecionador de bananas do mundo. Ah, meu Deus, não, cara, o Guinness tá demais. O Guinness sempre foi isso. Ele nunca foi diferente. Ai, ai, é cara. Um livro de idiotice. Ele mandou o link aqui, cara, cheio de tudo, tudo a ver com banana. Adesivo, foto, ilustração, brinquedo. Cara, é bizarro, loucura, é bizarro. O maior colecionador de meias e artigos para sapatos. Não, não, mas pra mim o pior é o maior colecionador de banana do mundo. Banana é uma parada que estraga. Não, não, mas não é banana, é coisa relacionada à banana. A imagem da banana, é isso. Olha aqui. E tem banana mesmo. Olha aqui. Nossa, tem banana mesmo. Que tá vendo? Coisa banana. Depois eu não sei, será que ele bota formol na banana? Não, a banana é de cera. Cara, ele coleciona bananas. Ah, não. Tem bananas artificiais, mas tem bananas reais, cara. Coleção de cabelos de gente famosa. Nossa, nossa senhora. O Guinness é um livro de idiotas bizarros. Não é porque nada, cara. Assim, eu acho maneiro. Eu que gostaria de ser o dono do Guinness. Ai, ai. Você faz as pessoas fazerem idiotices ou ficarem bizarras pra catalogar. Olha aí, o cara tem mecha de cabelo do Albert Einstein, do Edgar Allan Poe e da Marilyn Monroe. E o cara pode criar um exército de clones no futuro, absurdo. Pois é, esse cara ainda tem uma função, né? Pelo menos. Por último, especialmente para Azaghal, dentre os 5 grandes colecionadores de carro do mundo, está Jerry Seinfeld. Pois é, eu vi. Que já tem estimado cerca de 15 milhões de dólares em carros. Nossa, mãe do céu. E a sua, obviamente, sua coleção conta com uma garagem especial climatizada, né? Que pro carro, foda-se. Não, não. É climatizar pra ele. Conservar o carro. Pra conservar o carro? É óbvio, não? Caraca. Tem uma garagem climatizada pra conservar a parada. É pô, isso. Ele mora na praia? Eu não sei, pô. Mas ele realmente deve estar competindo com o Jay Leno aí, que também coleciona carro pra casa. Não é muito maneiro você poder colecionar carro, né? Porra, é maneiro. Eu queria chegar no nível de colecionar aviões. Ah, não, cara. Aí não nível dá. De loucura máxima. Aí não tem onde botar. Tem. Se você pode comprar um avião, você tem onde guardar. Felipe Correia, 23 anos, produtor gráfico, Brasília, Distrito Federal. Olá, pessoal do Jovem Nerd. Sou um ouvinte recente do podcast. Muito obrigado, ouvinte recente. Bem-vindos. Ouçam os programas antigos acima dos 200. Porra, agora 200 será acima de 100. Essa é a primeira vez que escrevo. Que sorte, né? Acho que tem gente que ouve há tanto tempo e nunca conseguiu ser lido. A gente podia pular o seu e-mail. Não, não, não faz isso. Lê aí. Viajei algum tempo pela América Latina de mochilão. Muito bom. Nesse período conheci alguns americanos com o qual tive meu primeiro contato com observação de pássaros. Olha aí, lá vem. Sim, eu sou um observador de pássaros e gostaria de dizer que o hobby de observação de pássaros é algo muito divertido e interessante. E se assemelha um pouco com a caça, tendo várias similaridades, como a necessidade de se acampar, buscar lugares apropriados com mais contato com a natureza, como trilhas, parques nacionais, e também a criação de uma emboscada ou armadilha. Olha! Não para capturar, mas para atrair as aves. Olha aí. Podendo ser utilizado tanto comida como também sons de pássaros, que podem ser baixados pela internet, hoje em dia tudo é moleza, ou mesmo reproduzidos com silvos e oralmente. Eu sei imitar um canário. Sabe? Sei. Caraca, foi. Léo, atenção, hein? Olha aí o cara. Porra, tu tem que dar o David Letterman, mano. Caraca. Meu pai tinha um canário. Era melhor do que isso, não sei porque não tá saindo bom. Meu pai tinha um canário com o Flávio São Lourenço. Eu sempre achava sacanagem de pássaro na gaiola. Uhum. Eu tive periquitos. Periquitos, olha aí. Comprei, mas aí depois de um tempo eu fiquei com pena e não soltei porque eles iam morrer. Levei pra um cara que tinha um viveiro grandão e tal, pra eles terem mais espaço. Mas aí meu pai tinha o pássaro, não tem mais. E aí o canário fica numa depressão do caralho, não quer cantar, né? Uhum. Tá preso pro seu prazer, né? Você prende o bicho pro seu prazer. É, sim. É. E aí ele tinha várias maneiras. Tinha, não, você tem que botar o canário no sol, você tem que fazer isso e aquilo. Ou você compra uma bola que fica fazendo esse canto pro canário ouvir se estimular olha a cantar. E o canário nunca aprendeu, mas eu aprendi. Você aprendeu! Além do mais, ele continua, tem também como finalmente integrar as pessoas com a natureza, sendo recomendada para as pessoas que gostam de atividades ao ar livre, podendo ser praticada em conjunto com as outras, assim agregando maior valor a elas. É legal, é uma aventura, não é só você olhar e... Fazem caminhadas, trilhas de acampamento, pesca, etc. Eu, por exemplo, O peixe eles não observam, eles matam o meu. Peixe não tem alma, né? Então tá tudo bem. Eu, por exemplo, gosto de, além de observar as aves, fotografá-las. Aí já é um upgrade, aí é maneiro, porque você pelo menos tá brincando de sniper, né? E você guarda coisa, né? Alguma coisa. Assim, posso depois, mais calmamente, identificar as aves com o meu livro. Sim, eu tenho um livro de aves, assim como o sogro do Diogo Braga. Olha aí. Ademais, gostaria de dizer que eu tenho um grupo de fotografia amadora aqui em Brasília, onde além de fotografar, também tento promover a observação de pássaros, sendo um hobby saudável e que protege a natureza e não assassina como a caça predatória. Olha aí, ele tá coberto de razão, cara. Vai observar passarinho, Jovem Nerd? Mas é amigável com a natureza. Bacana, legal. Não tô cara. Falando nada. Olha aí as fotos dele, maneiro as fotos. Mandou o link aí. Eu prefiro fotografar castelos. Eu faço observação de castelo. De castelo. Faço sons pra atrair o castelo. Melhorou. Aí tá voltando. Ricardo Tavares Medeiros, 32 anos, analista de sistemas, Novo Gama, Goiás. Eu já participei de um dos hobbies do Diogo Braga, olha aí. O que vem aí? Medo. Quando da vinda de Afonso Solano a Brasília para a divulgação do sensacional Espadachim de Carvão, com a solene presença do já citado Diogo, ocorreu-me o seguinte: coletar autógrafos não apenas na fabulosa publicação, mas também nas cartas número 10. Do meu baralho Nerdcast. Olha aí. Que até então só tinha assinatura do internacional Eduardo Spor, obtida num evento semelhante. Vi-me, entretanto, em um dilema. Quais naipes solicitar as assinaturas desses ícones do mundo nerd? Após breve reflexão, concluí que o naipe de espadas corresponderia ao Solano. A da Parque, espadas... Imagina Afonso fazendo o efeito sonoro de uma espada. Quanto ao Didi Braguinha, dado o seu hobby de desenhar caralhinhos... E seus autógrafos? Foi. Nada mais justo do que editar o naipe de paus. Aí ele mandou aqui as assinaturas deles nas cartinhas. Foi mesmo a pena o Beto não ter aparecido. Fico pensando em qual naipe devo pegar seu autógrafo. Fácil. Copas. Copas por quê? Porque gosta de beber. Copas, é porque você não tem a visão da Copas que eu tenho. Qual é? No baralho espanhol, os naipes vêm desenhados. Ah. E espada é uma espada, paus é um porrete, ouros é um moedão e copas é um cálice. Ah, e na Espanha, quando você sai pra beber, você fala, vamos tomar umas copas. Olha aí, Azaghal, que cultura. Hoje eu tô falando francês, espanhol e canarês. Então tá aí, tá resolvido, vai ser no Copas. Por isso que o Tucano é Copas, cara. Ah, caraca, nada à toa. Nada tá por acaso. Camila Noronha, 25 anos, designer e orientadora de Pacua, Curitiba, Paraná. Olha aí. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Muito bom o Nerdcast 382 sobre hobbies, coleções e manias. Acho que todo nerd é maníaco e tem uma variedade de hobbies relacionados às suas paixões. Assim como o Jovem Nerd, eu também tinha minhas histórias em quadrinhos no colégio, e até hoje eu escrevo e desenho junto com uma amiga para um dia publicá-las nessa HQ. Olha aí. O duro desse hobby é que quando você descobre que um personagem muito parecido com o que você criou ficou famoso ou já existe... Já acontece pra caralho. E você nem conhecia. É, acontece. E é o que eu vou fazer com o Jovem Nerd hoje. Hã? Alguém deve ter copiado o personagem Coxa que o Jovem Nerd criou na sua infância, adolescência, e usou numa campanha de prevenção contra o câncer de próstata. Eu já sei. Eis o escrotinho, ou Mr. Balls, como é conhecido no exterior. Eu já conhecia esse escrotinho. Coitado, na coxa não era assim tão escrota, cara. Parabéns pro escrotinho, cara. Cara, que horror. As crianças em volta do escrotinho, cara. Ah, que terror. Isso é uma sacanagem, cara. É uma sacanagem. Só no Brasil. Sem limite, cara. Caralho. A gente quer fazer um dia um top, tem logos escrotos e... Esse aí, né? Esse é. Tá nas cabeças. Fábio Henrique Ramos, 24 anos, estudante de Ciências Sociais, Nilópolis, Rio de Janeiro. Landa, landa, landa, nerds, conheço o Nerdcast há pouco mais de 2 meses. Olha aí, mais um novo ouvinte, seja bem-vindo. Sabe o que eu quero fazer? Quero voltar com um desafio que eu fiz há muitos anos atrás. Esse desafio mudou a história do Nerdcast. E eu vou fazer de novo. Boa, legal. Então, pra vocês, quem é antigo já conhece o desafio. Isso. Mas vocês, novos ouvintes que estão tendo a oportunidade de serem lidos aqui nessa leitura de e-mails. Sim. Vocês têm o desafio. Todo mundo tem, não só vocês novos, todo mundo. Os velhos também, todo de mundo, novo. Pra todo mundo. Vocês têm que apresentar um Nerdcast pra 5 pessoas. Boa! A partir de agora, não me venha com seu histórico pregresso. Isso, novas pessoas. Novas pessoas. Você tem que apresentar pra 5 pessoas que não conhecem. O cara, eu já conheço, foda-se, não conta. Yeah. Você tem que chegar e falar: você conhece o Nerdcast? Não. Não. Ah, ok. Então eu vou te falar. Toma aqui, olha que engraçado. Ha, ha, ha. Trabalha o cara. Exato. O cara gosta de história? Manda de história. O cara gosta de loucura? Carnaval. Ciência. A gente tem pra todo mundo, quando cara. Quando você fez esse desafio anos atrás, fez diferença. Fez diferença e agora eu tô desafiando. Boa, Zagal. Tô desafiando, eu só vou ler o e-mail desse cara se a gente subir os negócios. Como é que é? Só vou ler o e-mail do cara se a gente aumentar os downloads. Ele vai ter um. Ele pelo menos vai apresentar pra 5 pessoas. Não, vou ler aqui, peraí, vamos lá. Ele tá dizendo que ele é novo. Se a gente aumentar o número de downloads, a gente lança um livro sobre a história do Jovem Nerd. Não vale isso. Bom, ele escuta 2 meses graças à insistência do meu irmão em fazer ouvir o podcast especial de RPG. Olha aí, o irmão cara já tá trabalhando. Pena que ele não vai contar, porque o desafio é a partir de agora. O seu irmão, ele vai ter que começar de novo, ele vai ter que arranjar outro irmão. Desde então, vem acompanhando e ouvindo os Nerdcasts mais antigos, tá certo? E confesso, sempre achei meio piegas enviar um e-mail declarando o quanto era fã do trabalho de vocês. O mundo é piegas, cara. Entretanto, perante tamanho balbúrdia e desaforo, não pude me calar defronte à injustiça e desdém com o qual outros nerds vêm tratando o Jovem Nerd por sua atitude de asco em relação ao assim chamado pavê de copo. Pavê de copo é polêmico. Afinal, vivemos em um país regido por um sistema democrático, no qual a Lotone, assim como tantos outros, no qual eu me incluo, tem o direito de não gostar de um amontoado de biscoito Maria refogado ao leite. Me admira muito o senhor da Oceania não respeitar preceitos tão básicos que regem a nossa sociedade e perpetua a vida social. Alotando, você não está sozinho. Finalmente! Você é a resistência, Jovem Nerd. Do meu e-mail passou pelo processo de triagem e foi lido até a final. Gostaria de avisar ao senhor Azaghal que ele já pode começar a apontar e rir para o Jovem Nerd, pois todo esse e-mail não passa de uma grande trollagem. Filha da puta. E aquele que vos fala considera um verdadeiro sommelier de pavê de copo. Olha que ninguém gosta. Cara, todo mundo tem essa parada dentro de si do pavê de copo. É impressionante, cara. Eu achei que eu era sozinho. Mãe, quando eu contei essa história, eu falei, eu sou um sozinho. Eu sou um forever alone do pavê de copo. Eu nem sabia o nome da parada. Eu jogava de sopinha de biscoito. E agora o mundo se junta a mim, cara. Num grito só. Mãe, cara. Pavê de copo. Chega dessa merda! Chega! Apresenta o Nerdcast pra 5 pessoas, vai. Caraca, apresenta o Nerdcast pra 5 pessoas que a gente vai... Eu vou fazer... Caraca! O quê? Apresentem o Nerdcast pra 5 pessoas. Pode apresentar o Nerd Office e o Nerd Player também. Apresentem o Nerdcast pra 5 pessoas. A gente sabe pelas nossas estatísticas de download se vai aumentar ou não. Se aumentar, o Jovem Nerd vai comer um pavê de copo. Não! Vai sim! Ah, não. Vai sim! Puta, vai caralho. Sim, cara! Ah, não, cara! Lá em 2010, eu lembro muito bem, chegando a algum link com um vídeo muito engraçado, brasileiro, 100%, e era um cara sobrevivendo a quase todas as coisas. E eu tava mega viciado em Bear Grylls, e todos os programas de sobrevivência do Discovery, o caralho. E, cara, como a gente achou essa porra engraçada, eu lembro que a gente, vocês já estavam botando coisa... Não, quase que me deu um masculinity alert. Vocês já estavam colocando palavras na nossa boca. esses termos, já desde essa época, que eu lembro que a gente fez um vídeo da gente viajando na Nerd Tour, na Disney, quando a gente foi num stand de tiro. Aliás, a gente foi pra Disney e depois foi pro stand de tiro. E aí a gente já começava o vídeo falando, bem amigos de aventura, cara, porque a gente já tava viciadinho, olha só, viciadinho em vocês, cara. E era Adalberto e Renan, Ian por trás da câmera sendo os cinegrafistas mais espertos do mundo, cara. E isso era Nós em Chamas. E acho que foi o primeiro canal de conteúdo nacional do YouTube que eu assinei assim, putz, vem mais coisa aí. Não é um vídeo de um gato, não é um vídeo de uma coisa engraçada. Alguém gritando. Sincero, Azaghal, sincero. Ou da faxineira tentando falar YouTube. Não, era algo que estava vindo em série. E eu falei, cara, como isso existe, né? O que vocês já estavam planejando? O que era o Anões em Chamas nessa época? Cara, basicamente, o Anões realmente foi lá em 2010. Foi 27 de fevereiro, janeiro. O que era, doutor? Você não lembra, não, né? Não, eu ainda nem tinha entrado, né? Na época do Sobrevivendo ainda. Do tinha nascido. Cara, basicamente, sendo breve, eu tava com 29 anos. Acordei em 2010 com 29 anos. E ganhava mesada da minha mãe. Tava casado nessa época já. Uhum. E aí eu falei, cara, não vou chegar aos 30, que eu fazia em novembro. Eu falei, não vou chegar aos 30 dessa maneira. Uhum. Consegui emprego. E aí eu falei, caralho, eu tenho que ter alguma coisa pra mostrar pra alguém, pra poder arrumar um emprego. Uhum. Uhum. Aí eu pensei, o que eu posso fazer? Eu tinha um computador e tinha ganhado uma câmera num festival aí. Você tá de sacanagem. Falei, é sério, eu falei, vou fazer vídeo. E aí eu achava que era mais fácil fazer vídeo de humor. E aí, tanto que o primeiro vídeo que eu comecei fazendo, que era desvendando os quase mistérios da humanidade, isso. Era só edição. Eu peguei um vídeo daquele Rodrigo Ferrari, aquele cara bombado na internet, e botei uma voz em cima, fiquei zoando aquilo. E aí, na época, deu 30 mil views, e aí deu uma puta força pro Anões começar. E aí eu comecei a fazer direto isso. Algumas horas eu achei que eu tava me humilhando publicamente, quase que desisti, mas ainda bem que eu não parei. Mas é engraçado, você falou, ganhei uma câmera e o primeiro vídeo que eu fiz foi só edição, mas foi só pra testar, botar o pé na água, você já... Câmera não quer dizer nada. Muita gente, por exemplo, às vezes acha hoje no porta, que, ah, vocês têm câmera, vocês têm luz, isso não é nada. Isso todo mundo tem. O problema é o que você faz com isso, e na época, por exemplo, por mais que eu tivesse uma câmera, você tem que ter um ator, você tem que ter alguém pra te ajudar no som, você tem que fazer uma produção, você tem que ter uma porrada de coisa. Uhum. Então, por mais que você tenha uma câmera, não é a coisa mais simples do mundo. Sim, claro. E aí, quando eu fiz esse vídeo só de edição, e ele me deu uma empolgada porque começou a ter views, aí eu comecei a investir mais, e aí comecei a chamar um pessoal, e aí comecei a implorar, peraí, vamos fazer. Aí me deu um gás pra começar a fazer isso, mas câmera, não é nada. Na verdade. Aliás, vocês hoje, vocês só usam uma câmera, né? Uma coisa que não, pouca hoje a gente tem três. Ah, não, mas vocês começaram com uma, que eu lembro. Ah, sim, então, sim. Porra! Sim. É, hoje tem interesse que eu vi outro dia no Instagram, três câmeras bonitinhas ali, parabéns. Mas é só para determinados vídeos específicos, a gente sempre faz com uma só, que nem cinema, a gente não faz igual TV, não. E você pega um plano, depois grava tudo de novo no outro plano, é isso? É. Isso é de alguma forma mais eficaz do que ter duas câmeras? Quer dizer, eu não sei, eu sou leigo, tá? Foi mal. Acho que você busca mais qualidade, sim, porque quando você tá fazendo com uma câmera só, você tá focado naquele ator, naquela luz. Todas as vezes que eu tentei fazer com duas câmeras, eu gastei mais tempo tentando fazer com que as duas câmeras funcionassem entre si e não aparecesse uma no quadro da outra, do que realmente eu me preocupei com o ator e com luz e essas coisas. Oh, não interessa. E também se um erra, ele caga toda a cena, né? Mas ninguém erra no porta. Não. O que você quer dizer com isso? Ninguém esquece texto, essas coisas não acontecem nunca. Até pra falar, Kibe, ontem o Fábio te elogiou muito, hein? Ele falou que o texto era escroto e você foi bem pro caralho. Eu tô preocupado aqui, cara. Eu vou te falar que eu tô bem preocupado. Eu tô ouvindo o início desse programa, assim, já assinando documentos aqui. Porque eu já percebi, eu vi duas coisas aqui. Primeiro que a vida do Ian é dividida em ciclos de 30 anos. Isso é assustador. E segundo, eu tô me perguntando até agora o que fez uma mulher casar com um cara, porque ele falou que já era casado, que tava ganhando mesada da mãe aos 29. Eu vou te mostrar o que. E você aí, meu querido amigo que tá ouvindo esse programa, sem saber como é que eu faço pra pegar mulher. A gente tá aqui diante do maior case do planeta, sabe? O cara que casou 29 anos com uma gostosa ganhando mesada da... E tá tudo errado. Música. O Anões, então, era pra você a sua produtora de conteúdo da internet. Era isso. Ele existia no papel, era já uma empresa. Caralho, abri uma empresa, aluguei escritório, foda. É isso que vai ser? Ou você não tinha certeza ainda do que ia ser? Nada. Começou, na verdade, me emprestaram uma sala lá no centro. Te emprestaram. E aí eu fui pra lá com o Gustavo. E eu tinha um computador, um G4, na época, que ele ficava no chão. E uma cadeira. Então eu e o Gustavo, a gente revezava quem sentava na cadeira e o outro sentava no chão. É, tem foto dessa. Nessa época, né, do escritório. Tem foto, tem foto. A gente ficou um bom tempo, sim. A gente quase se socou na cara algumas vezes. Foi coisa de 30 aninhos. Eu acho que a gente só contratou um outro cara com 4 meses depois, uma coisa dessa. E aí depois a gente foi crescendo, mas era uma situação muito engraçada. O Vídeo e o Judite já tava dentro desse esquema de putão crescendo e tal, ou foi ainda tudo no improviso? Não, cara, o Judite, na verdade, foi o primeiro vídeo do Porta dos Fundos não oficial, porque a gente ia botar no canal do Porta, mas a gente ficou com um cagaço, essa que é a verdade. Já começar dando merda. E aí também, o canal, a gente também não tava pronto pra lançar ainda. É, não tava tudo pronto ainda. É, né? Bem no início tudo, ainda. É. Mas foi uma questão, a gente preferiu não lançar, até porque, claro, né, gente, a gente não sabia nada do que seria, do que poderia. Hoje, com certeza, a gente teria lançado ele, óbvio, né? Uhum. Mas na época... É, mas é que também, além disso, além desse receio do que podia lançar, do que não podia, tinha uma questão também prática, porque o Fábio tava tendo problemas de verdade com a empresa de telefone. Ele tinha que resolver, assim, naquela semana, sabe? Uhum. E aí falou assim, putz, o que a gente faz? Estreia o canal pra lançar? Não, vá, lança antes, que também não é o nosso primeiro vídeo. É, ele tava com raiva, de verdade, o Fábio, né? Quando ele lançou aquele vídeo, né? Até eu falei do cagaço, realmente foi cagaço, mas não foi cagaço de processo em si. Eu acho que a gente não queria começar com essa cara de... Não, não era um canal denúncia, não era... Não é isso. Por mais que a gente faça muito disso, a gente também tinha medo de como é que a gente ia ser interpretado. Foi muito importante pra gente isso, o Kibe, acho que foi a pessoa mais importante no grupo, de como é que a gente poderia começar, essa coisa de segunda e quinta foi ele, então acho que a gente sempre se preocupou muito como é que a gente ia estrear, que era o programa de 15 minutos, esse primeiro vídeo era muito importante pra gente, não mandar mensagem errada do que a gente tava querendo fazer, o que que era o nosso objetivo. Então, essa que é a minha pergunta, você... Justo, você tá falando assim, a gente botou no Anões que já tava acostumado, então, e não ia dar um pontapé, talvez as pessoas interpretassem que o canal fosse só isso e tal. Como é que foi essa transição de mudar pro Anões e Chamas e pro Porta dos Fundos? Por que que não foi o Anões e Chamas que cresceu pra caralho e se tornou o que é o Porta hoje? Porque não é só o caso Anões e Chamas, por exemplo. Era o Anões, é o Kibe. É que, na verdade, só nós dois, assim, estávamos na internet mesmo. Mas vou te falar, cara, se você pensar hoje em dia, eu acho que seria muito mais até possível que fosse o Kibe, porque, pô, o Kibe, na verdade, foi o nosso pontapé inicial e até hoje, na verdade, ele bomba pra caralho. Então, acho que, assim, não fazia sentido ser uma continuação do Anões. O Anões nem era. A gente fazia vídeo, mas a gente nem tinha essa força, nem nada. Vocês conheciam o Anões, mas ninguém conhece o Anões, na verdade. Então, a gente queria fazer uma coisa nova, que fosse realmente uma junção desse grupo todo. E que não fosse esse grupo entrando no Anões, até porque ninguém queria fazer isso. Nem eu mesmo queria fazer isso. Eu não queria fazer uma continuação de Anões em Chamas. Uhum. Eu queria criar uma coisa nova com esse pessoal novo. Eu queria fazer parte desse grupo. Porque vocês já estavam fazendo juntos o CSI Nova Iguaçu, no Anões. É. Mas, por exemplo, até o próprio CSI já era essa brincadeira. Porque já tinha, se você olhar, já era Kibe e Anões. Tanto que, né, Kibe? O Kibe queria fazer aquela porra de como é que é? Fala isso que eu tenho vergonha de falar. Falar o quê? O nome que você queria botar. Peraí, gente, desculpa. Agora eu vou ser obrigado a dar um carrinho no pescoço do Ian. Porque é o seguinte, a gente, quando começou a fazer vídeos e tal, a gente tinha algumas opções de nome, né, pra uma nova produtora. O Ian queria que se chamasse Marmota. Não foi isso, não. Aí eu falei assim, dá licença, candidato, eu não te interrompi, o senhor, por favor, aguarde a sua réplica. Vou falar a verdade. A primeira ideia era que se chamasse Kibe em Chamas. Ah, olha aí. Olha a resposta. Como se Porta dos Fundos fosse menos, né, duplo sentido que isso. Mas a gente ia botar esse nome, mas aí a gente pensou até depois, assim, falando, putz, mas também não somos só nós dois, né? Vamos fazer alguma coisa completamente diferente. Aí o Ian queria que se chamasse Marmota, olha que legal. Olha. Não queria, Totoro. Totoro. Não era só Marmota, não era só Marmota, era Marmota e outras coisas. Então, outras coisas. E outras coisas? É, tipo cueca do Robin, essas coisas que o Ian gosta, sabe? Tinha muitas opções de nome. Todos eram incrivelmente ruins, né? É, aí a gente ficou entre... Eu queria que se chamasse Diagonal, porque era o nome do bar que a gente ia. Caraca, tu ia dar o nome do bar? Ali do Leblon, né? É, o bar do Leblon. Olha. E aí, graças a um toque magistral do destino, se chamou Porta dos Fundos. Que nós explicamos no Nerd Office, que vocês não viram, tá lá no Jovem Nerd. É, muito tá bom. Lá. E como é que o Totoro entrou nisso tudo? Como essa figura magistral entrou nisso tudo? É, o Porta teve que assumir o Totoro, foi meio que dote, né? Uma porra dessa. Senão não ia rolar, O Totoro é tipo uma cômoda, sabe? Que você vai num escritório... E aí você assume, assim, compra, aluga um escritório, e aí a pessoa que tá te alugando fala assim, ó, tá aqui, a gente tirou tudo, a gente não conseguiu tirar aquilo ali, porque não entra no elevador, não passa pra deixar, vai ter que ficar, vocês incomodam, vocês querem que quebre, não, deixa ali que a gente dá um jeito, a gente vai arrumar uma função. E aí tão tentando ainda dar um jeito, até agora. Pô, eu tenho saudade do Ombudsman pra caramba, cara. Ih, vai voltar. Vai voltar. Ah, olha aí, que excelente, cara. Deixa eu participar também, hein? Por favor, Falei, a gente vai botar nós três naquele sofá que a gente grava. Vai ser a última vez. Isso eu quero ver. Cara, o Ombudsman era muito bom, porque era um programa de entrevista sensacional, cara. Totoro, todo esse assédio moral um dia vai virar processo? Pô, ele tá acumulando. Eu tô anotando tudo. Exatamente. Alguma coisa você tá anotando lá no escritório, então, né? Descobri onde ele gasta o tempo dele. A gente que é crônico ainda acho mais fácil eu ser processado pela Porta dos Fundos do que o contrário. Eu também acho. Porque enquanto você anota, eu recorto entrevistas suas do jornal. Danos morais. Ai, ai. Eu preciso muito falar de atuação com vocês. Pelo seguinte, não é bronquinha, não. Pelo contrário. Existem escolas diferentes de interpretação, pelo que eu sei aqui, eu leigamente sei. Você vai falar do método Stanislavski? É, sei lá quais são os métodos. Eu sei os métodos que eu vejo, tipo o método da novela, que o cara tem um texto muito limpo, cada um espera a sua hora de falar. Depende, entendeu? Da novela. Não, tá, a Avenida Brasil foi tipo, única diferente. Mas o resto era café da manhã, era assim, fulano A fala, fulano B fala, fulano C fala, fulano B fala, fulano A fala. Eu entendo até, sei lá, os caras gravam todo dia, maluco. Tem que ter um capítulo de, sei lá, quase uma hora todo dia na TV, deve ser uma loucura. E aí você tem no cinema até várias coisas diferentes. Você tem o Woody Allen, que faz uma interpretação, entre aspas, mais suja. Você fala mais naturalmente, um fala em cima do outro, o outro interrompe, erra o que tá falando, repete e tal. Tipo assim, é tão difícil encontrar alguém que interprete que não pareça um texto. É difícil. Eu acho isso até difícil de encontrar até no cinema nacional e tal. No Tropa de Elite foi um exemplo. Caralho, que filme foi o Tropa? No Tropa? No Cidade de Deus? Cidade de Deus. Cidade de Deus foi, aliás, acho que talvez tenha sido o primeiro filme brasileiro que eu vi com essa naturalidade, que o roteiro é mais um guia e a galera vai indo em cima daquele guia e fala como uma pessoa naturalmente na rua falaria. E todos vocês, seus putos, têm essa habilidade fantástica de falar naturalmente, não textualmente. E vocês todos se conhecem, um é casado com o outro, não sei o quê. Um é casado com o outro. Isso foi planejado ou era simplesmente a forma natural como vocês viam a atuação? É, eu acho que isso é muito mérito do Ian na direção, assim, o Ian é um cara que é muito criterioso, que quando alguma coisa sai do prumo, sai desse método, ele é um cara que não interrompe a ação, mas ele volta e fala assim, vamos fazer mais assim agora um pouco. O Ian é um cara que, dentre várias qualidades que ele tem, eu cito até essa aqui, de dirigir ator, como a terceira melhor dele, porque ele é ainda melhor editando e ainda melhor no olho ali na câmera, vendo o que tá acontecendo, sabe? Uhum. Mas isso não quer dizer que isso não seja mérito dele, porque é, mas também é mérito da galera ali embaixo, atores e todo mundo que escreve, porque na tua pergunta já veio a resposta, sabe? A gente é todo mundo muito amigo e aí essa hierarquia, ela consegue ser quebrada de um jeito mais natural. Uhum. Assim, eu trabalhei na Globo 6 anos, eu cheguei a ver algumas gravações de novela lá, e tipo, na novela quando a frase frase do cara é, sei lá, eu vou pegar este mamão para comermos. Se a atriz vira e fala assim, em cena, eu vou pegar esse mamão pra gente comer. Entra o diretor no talkback e fala assim, fulana, vamos ficar no texto, por favor, é pra comermos. Uh-huh, sabe? Uh-huh. E aí, fudeu, você já quebrou a pessoa, mas o sentido da frase, o sentido da ação não mudou em nada. Sim. E ali, o Ian é o cara que tem essa sensibilidade pra ver se saiu muito do tom ou se não saiu. Normalmente, quase 100% das vezes, existe um roteirista em cena ou ali que já participou da leitura pra ver se tá saindo do sentido ou se não tá. E o ator, em algum momento, ele tem a liberdade em ação também de poder mudar um trechinho ou fazer alguma coisa soar mais informal do que deveria ser. Se a gente escreve um texto pro Lobianco com a palavra, sei lá, processo, e ele se acha mais à vontade pra falar ação, se tratando de processo judicial, alguma coisa assim, sim, ele vai falar ação porque é mais natural pra ele, ele vai falar sem problema nenhum e ninguém vai travar ele ou dar um coice na cara dele porque ele falou isso, entendeu? Uhum. Então é tudo muito fluido, cara, na Porta dos Fundos. Acho foda porque a atuação é algo que sempre me incomoda, assim, sabe? Quando a atuação não é boa, pra mim tudo é uma merda. E tem vídeo de vocês que a sutileza da atuação é foda. Aquele de bêbado, né? Cu de bêbado. De bêbado. Puta, cara, a atuação nesse vídeo pra mim é magistral, porque são segundos ali de detalhes da reação do, sabe? O cara dá uma risadinha e fica sem graça e puto, caralho, é assim mesmo que as pessoas ficam, sabe? É, tá perfeito, sabe? É uma conversa que de alguma forma ou de outra a gente já teve na mesa de bar também, né? Zoando o outro, essas coisas. Esse vídeo é foda que vocês estavam jogando baldes d'água neles, né, cara? É de tudo isso um pouco. A gente fala, todo mundo fala que a gente é humor do dia a dia, de cotidiano. É, ninguém no cotidiano fala de um jeito travado ou fala, ou uma outra pessoa espera a outra terminar de falar pra ouvir, né? A gente aqui não consegue fazer isso no Skype. Imagina bêbado num bar, entendeu? Exato, exato. Exatamente. É isso. Ian, manda. Ele te elogiou pra caralho, fala aí. Obrigado, Kibe. Não vai se acostumando, não. Não, é engraçado, porque eu tinha visto o Gregório atuando assim num filme chamado Apenas o Fim, do Matheus Souza, que eu meio que sabia desde que antes de rodar, porque o Matheus falou que era fã do Jovem Nerd, queria botar uma camiseta do Jovem Nerd no filme, e que o personagem do Gregório falava que era fã do Jovem Nerd no roteiro. E aí eu fiquei bem atento a esse filme, e quando eu vi o Gregório, eu falei, cara, esse cara é muito natural, que maneiro, parabéns, Matheus, você é foda e tal. E foi maneiro ver os caras ver tudo que a gente achava de foda na internet ou fora da internet se juntando com vocês. Quando, assim, era o Ian que tava na Porta de Fundos, aí apareceu o Gregório, e apareceu o Fábio também que tava... Kibe, vamos jogar o Kibe. Não. Totoro, apareceu o Totoro. Sim. Foi muito maneiro ver esse grupo de pessoas que a gente tava vendo avulso na internet, assim, se juntando. O que foi uma surpresa? E o Kibe era texto e imagem, pra mim. Era um blogueiro. Era um blogueiro. Olha aí, seu blogueiro. E agora, Kibe? E agora? Quando a gente pergunta, quem é você? Agora eu sambo na cara do recalque. Agora você pode aparecer em capa de revista. Cara. Eu acho que agora eu posso, né? Eu tinha visto o Kibe já no Luciano Huck, lá fazendo a pegadinha da... Sei lá, a pegadinha da entrada de shopping, que é merda assim, da cancela. Alô, tá falhando o meu Skype aqui. Eu tinha visto, eu falei, cara, olha o cara, esse é o Kibe. Eu acompanho vocês, rapaz, tô falando. Acompanha demais. Demais, né? Eu tô meio fã freak, né, cara? Doutor, acho que as pessoas têm muita curiosidade de o que você faz no Porta dos Fundos, cara, porque... Fora atuar magistralmente. Fora a atuação magistralmente, fora ser o melhor cadáver que eu já vi no CSI na Iguaçu, parabéns. Eu não sei, aliás, isso é uma técnica também de atuação. Eu não sei como você consegue fazer aquele... É um talento que eu descobri da gravação do primeiro CSI Nova Iguaçu. Um talento natural. Não dá pra reproduzir. Porra, cara, é impressionante, cara. Você acredita mesmo. E liga pra Nathalie só pra ela ouvir essa parte agora. Fala, doutor, o que você faz lá? Então, foi até engraçado. Quando o Porta dos Fundos virou uma empresa de verdade, começou a contratar as pessoas, a gente teve que dar um cargo, né, pras pessoas. Esse cara aqui. Precisa de um cargo, fodeu. E aí, assim, aí o pessoal começou a perguntar, cara, o que o Totoro faz na empresa, assim, sabe? Aí eu meio que inventei... Não, mentira, mentira. Aí eu descobri que o que eu faço de verdade é ser um especialista web. Olha só o cara. Você é um estereótipo, cara. Coitado do doutor. Aí assim, mas falando sério, eu não sei o que significa direito até hoje, mas... Mas engraçado, é curioso, eu tô achando curioso ouvir isso, porque eu tô aqui no site do Porta dos Fundos, cliquei em equipe, mas não tá você aqui, doutor, como especialista web. Eu já expliquei isso pra vocês, é que eu não gosto... Não, eu vou explicar, doutor, fica quieto. Tá o bom. Doutor não aceita ser colocado como equipe, ele não quer ser rebaixado a... Nada disso. Tá ali no staff. Tá no staff. Ele quer estar no elenco. Muito bom. É que eu acho que se eu botar minha foto duas vezes, fica demais ali. É melhor botar uma vez só. Uhum. Isso não ajuda em nada. Pode botar só na equipe, se você quiser. Vamos deixar assim mesmo. Vamos continuar. Em defesa do doutor, eu quero dizer que ele realmente desempenha esse papel e desempenha muito bem. Tudo que a gente faz lá e a gente precisa, qualquer reunião que a gente faz, realmente o doutor, ele... É porque às vezes a gente brinca com isso, mas as pessoas podem levar a sério. O doutor realmente desempenha essa função lá dentro e é o doutor, na verdade, que faz tudo isso pra gente. E é foda mesmo. Você não disse o quê? É legal que você falou que você faz tudo isso, mas não falou o que eu faço. É porque, na verdade... É isso aí. Mas é isso aí, doutor, que você faz. Mas quando você faz um morto, um demônio, você tá representando ou só tendo uma crise de apneia absurda? Eu vou na apneia absurda, hein? Não, isso aí é uma escola de atuação que tem aí. É o método Totoro. Olha aí, que beleza. E como é que funciona a escalação do elenco pra cada roteiro? Porque todo mundo é talentoso e é natural e não sei o que lá, mas cada um tem um estilo diferente de atuar, né? Você pegar, sei lá, o Gregório, o cara é meio de Alien, né? Aí pega o Fábio, né? Loucura. Uma maluquice, né, cara? Ah, é uma fácil, policial corrupto, aí chama o Kibe. Ah, mas aí é pela cara, né? É a cara. Cara, sempre. É o physique. Physique do role. Cara, eu até sou contra essa coisa, a gente sempre bota o Kibe de policial, já virou piada interna nossa e ele faz super bem, e eu até sou um pouco fora da opinião do grupo. Eu acho que todo mundo pode fazer tudo, porque eu acho que a gente é um grupo. Eu fujo muito, assim, de quem tem cara desse personagem. Eu acho que o engraçado é engraçado e pronto. Uhum. Mas eu acho que eu sou o único. Todo mundo às vezes gosta de botar alguém que parece mais com tal coisa, mas como é que a gente escolhe os personagens? Hoje em dia a gente faz no roteiro. O roteirista basicamente fala quem ele gostaria que fosse aquele ator. Uhum. E aí a gente dá uma discutidinha ali no nossa reunião de roteiro pra ver se alguém tem alguma opinião diferente. E basicamente é na reunião de roteiro que a gente escolhe hoje o elenco. Se calhar der uma merda, alguém, a agenda ferrou, aí o pessoal da produção junto comigo, a gente resolve. Mas basicamente é o roteirista e a gente na reunião de roteiro. A agenda das pessoas também conta ou não? Ah, eu não posso esse dia, tarará. Não, a gente sempre tenta, por exemplo, se eu já sei que eu quero chamar o Kibe e o Totoro pra um vídeo, a gente vai tentar agendar esse vídeo pro dia que eles podem. Sim. Aí se agendou e aí aconteceu um problema, sei lá. Torceu o pé. Aí a gente não vai desmarcar esse dia, porque aí vai dar uma cagada e a gente vai escolher outro ator. Isso já aconteceu, então. Já é prático. Já. Acontece. Acontece até, bastante, muitas vezes. Puta, me dá um exemplo, cara. Maneiro imaginar isso. Porque eu tenho todos os vídeos gravados na minha cabeça a ferro, sabe? Eu lembro de muitas coisas. Então me diz aí um personagem que era pra ser outro ator. Olha um exemplo bom. Lembra do Traveco da Firma, nossa primeira esquete? Sim, claro. Na mão. Uhum. O Traveco da Firma era pra ser o Marcos Magela, ia ser o cara que dirigia o carro. Uhum. O Gregório ia ser o travesti. Nossa! O Rafa Infante ia ser o segundo travesti. E o Gustavo ia ser o terceiro. Nossa. E aí o que aconteceu? A gente foi gravar, choveu. Olha aí. E aí a gente choveu, a gente teve que mudar a locação, mudar o dia, e aí mudou tudo. O Rafa, que era o segundo travesti, virou o motorista. O Fábio, que não tava no vídeo, virou o primeiro travesti. O segundo travesti foi o Gustavo, que foi promovido de terceiro a segundo. E o terceiro travesti foi o Charré, que é um cara que fazia luz pra gente no vídeo. Ah, que excelente. E vocês, nos roteiros, vocês estão criando uma mitologia da Porta dos Fundos? As histórias, elas vão se entrelaçar no no estilo Tarantino's Mind no futuro muito distante? É porque tinha gente perguntando se o casal da privada era o Mário Alberto, exatamente. Mas vocês falam, não é o caso e tal. Mas vocês já pensaram nisso? Não, a verdade é que tudo que a gente tá fazendo hoje, a gente já tem planejado até 2016. Olha só! 2016. Então tudo isso é relacionado. Olha! As pessoas só vão começar a entender em 2015. Lá pro meio, não foi isso que a gente combinou? Mais ou menos? Mas até setembro de 2016 já tá tudo planejado. Excelente! Excelente. Vai ser um tapa na cara de tudo. Aguardem. Caraca. Você falou que vocês não queriam estrear o Porta assim com um vídeo de reclamação, um vídeo de exposição de um serviço ruim e tal, como... Vocês tinham a preocupação da mensagem que vocês iam passar. Como, né? Do Judite, exato. E começar com o grande mimimi, né? O mimimi. Mas logo no início vocês fizeram o do Espoleto, que era, né, quase a mesma coisa, tipo, uma brincadeira com o serviço e também com o Fábio e tal. Vocês não tiveram medo de fazer a coisa e de dar merda, alguma coisa assim. Vocês vão brincar vocês, e... Vocês têm departamento de vai dar merda? Eu sou o departamento de vai dar merda. Você! É, eu acho que sim, porque em 11 anos de Kibe Louco eu nunca levei um processo, então eu acho que eu tenho... Olha aí, parabéns. Mas eu vou te falar um negócio, cara, que isso é muito legal. Eu acho até importante falar que eu me enche de orgulho. Quando você trabalha em uma empresa que nem a Globo, os caras têm um puta setor jurídico. Isso. E hoje a gente tem uma advogada, que é do caralho, que é a Mariana, e ela dá esse suporte pra gente. Mas quando você trabalha numa Globo, esse setor jurídico, ele serve pra te censurar, pra dizer, isso aqui você não pode fazer. Uhum, sim. Isso aqui não pode ir ao ar. E no nosso aqui, ela serve pra, como é que eu vou resolver essa merda? Como é que eu vou... Isso que eu acho muito legal, aonde a gente se posiciona. Uhum. E isso pra mim é muito interessante, porque até hoje, por mais que a gente tenha crescido bastante, a gente sabe que a gente chama atenção quando a gente toca num tema polêmico, isso nunca foi uma questão pra gente. A gente até hoje compra as brigas da mesma maneira que a gente comprava no primeiro dia, no segundo dia. Uhum. Concorda, Kimi? Concordo. Agora, vocês falaram só uma coisa que não é bem isso, gente. Espoleto não foi um dos primeiros, não. Isso aí já tinha, acho que, 3 meses de Porta. Eu tava achando esquisito, porque eu lembrava que já tinha alguma coisa de Porta. E eu tô olhando aqui na timeline do canal e ele tá lá. Mas sabe por que é engraçado isso? Porque o Porta tem 1 ano. Fez aniversário agora, recentemente. Isso. Não faz 1 mês, eu acho. Esse vídeo tem 1 ano. Né? Só que vocês já fizeram tanto conteúdo nesse período, 2 vídeos por semana, 1 ano aí vai quase mais de 100 vídeos, né? 108 vídeos por aí. 100 e... Quanto tem, doutor? 130. Pra você ver. Parece que é uma história já de, puta, sei lá. 4 anos de material, sabe? É porque a gente conhece os caras desde o Anões também, a gente, né, tem um histórico aí de alguns anos. Não, mas pra gente também parece, gente. Pra gente parece... incrível que vai passar 1 ano só. É, não, foi uma trajetória muito rápida, assim, né, do começo pra ascensão que vocês estão agora e a super exposição. Como vocês lidam com a super exposição? Que pergunta coxinha de merda. Não, sabe por quê? Por exemplo, nós, o Jovem Nerd, a gente atinge um público de nicho. Então, a galera que é muito dentro de uma... Sabe? De um autocontrole. De eu entendo o que você entende, eu falo a mesma língua que você. Vocês já extrapolaram. Vocês chegaram... Vocês falam com todo mundo. Vocês chegaram no gabinete da Dilma. Vocês chegaram no, na borracharia. No táxi. Dana White. Dana White. É, exatamente. Graças a Kibe Louco, hein? Kibe, meu chapéu pra você. E aí, quando você abre esse leque, você tem muitas pessoas não entendendo o que vocês estão fazendo porque elas vieram de paraquedas e elas estão vivendo em outra esfera, diferente do nicho. Como é que é essa super exposição a todo esse público amplo? Cara, é muito louco, né? Assim, a vida de todo mundo mudou. A gente começou o Nerdcast aqui falando que os ciclos da vida do Ian eram de 30 e 30 anos. E acho que os ciclos das nossas vidas todas agora estão, sei lá, de 3 em 3 semanas quase, sabe? Porque tá mudando tudo. Muda, assim, outro dia eu tava... Não lembro nem o que era exatamente que a gente tava conversando numa reunião. Eu falei assim, caraca, quando que há 1 ano a gente ia estar... Tá... imaginando que poderia estar falando esse tipo de coisa numa sala de reunião. Eu me peguei pensando isso, sabe? Uhum. E é muito louco, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 3 semanas. Uhum. E não é só culpa, entre aspas, nossa. Não é só porque a gente faz vídeos legais pra internet e porque nós somos amigos e nos reunimos. Não é só por isso. É porque tudo ao nosso redor tá mudando muito rápido também. O que era o Facebook há 3 anos, sabe? Uhum. Sim. Não era nada, sabe? E agora, 3 anos depois, o Facebook virou, tipo, o Orkut de todo mundo. E sem nenhum ponto no horizonte que você fala assim, putz, vai terminar daqui a pouco, depois da curva. As coisas estão mudando. Outro dia, eu tava com um Magal no Baixo Gávea. A gente foi tirar foto e dar autógrafo pra uma holandesa. Nossa! Olha aí, que beleza. Isso faz a imaginação da galera viajar longe. Viajar longe. Porra, uma holandesa que não fala, não mora aqui, não fala espanhol, não fala português, não fala nada. E, cara, o que tá acontecendo? A gente vai em dezembro agora pra Portugal, sabe? Olha aí o cara. Não, verdade. Tipo, a gente pode estar testemunhando um momento muito foda, que é, assim, o Brasil é muito rico em pessoas trabalhando na internet. Vocês do Jovem Nerd são um exemplo disso. Outras pessoas também, o pessoal do Galo Frito, o Anões na época, Porta dos Fundos, Kibe Louco, Jacaré Banguela. Tem uma galera aí trabalhando, trabalha mesmo, que não fica só batendo punheta no Twitter, sabe? Que produz material e que pode estar aí se transformando na cara do Brasil pra exportar um conteúdo que faz inveja pra muita gente lá fora. Os caras ficam bolados. Como é que Brasil, esse país dos macacos, das mulatas andando peladas nas ruas, que não tem água encanada. Como é que a gente pode ser o segundo usuário do mundo em Facebook, internet? Sabe, eles ficam loucos com isso. Ontem tava vendo uma entrevista coletiva, a gente falou de UFC agora há pouco, aquele Chris Weidman, que ganhou do Anderson Silva, tava falando, uma repórter perguntou pra ele assim, você sentiu diferença na sua vida antes e depois do título do UFC? Aí ele falou assim, ah, senti, mas eu senti aqui no Brasil, porque eu ando em Nova York e ninguém sabe quem eu sou. Em Nova York, ninguém sabe quem eu sou. Uhum. Eu fui atravessar a rua pra beber uma água de coco aqui em Copacabana, me botaram pra tocar pagode, tirar foto, beijar criança. Por quê? Porque a informação aqui circula de um jeito muito louco. O brasileiro é ávido por informação, por essa troca de conteúdo, e a gente tá começando a sair do país. Isso é muito legal, cara. Excelente, excelente. Maneiríssimo. Justamente falando do Spoleto, do vídeo do Spoleto, e o departamento vai dar merda. Vocês imaginaram que ia dar merda de alguma forma ou não? Vocês não imaginaram que ia ter o alcance que teve, que ia ter a repercussão que teve e a consequência que teve? Tipo, vocês acharam assim, daqui a pouco vai tocar o telefone e é o Spoleto. Esse vídeo, ele é polêmico e acabou virando sucesso comercial de Sim, vocês. É, né? Isso que eu quero dizer. E aproveitando, eu realmente vi agora, o Spoleto foi, acho que, sei lá, o terceiro vídeo. Que foi no primeiro mês, né? Rapaz, eu tô olhando a timeline aqui, cara. Pois é, que doido. Mas então, eu sempre fui admitindo meio a minha culpa, eu quase sempre fui meio contra o Spoleto, que eu fiquei de cagaço mesmo. Porque eu achava que ia dar uma merda federal, achava que ia foder tudo. Mas vocês não falam, né, o nome? Não, a gente não falou, mas eu sempre fiquei muito receoso, porque a gente vem de uma cultura, né, no Brasil, de Globo, realmente. Então a gente sempre acha que qualquer coisa vai, caralho, vai destruir tudo, você vai levar 5.000 processos, e não é verdade, não é isso que acontece. Uhum. Então, assim, eu sempre... Mais ou menos. É que assim, na internet você pode ser ou um cara inteligente ou você pode se fuder. Porque quando você vai mexer com marcas, mexer com pessoas, você pode falar delas sem falar delas. Uhum. Que foi o caso do Spoleto, né? Uhum. Que o vídeo se chamava Fast Food, a gente não falava da marca, a gente falava de um garçom que atende num tipo de restaurante e todo mundo se identificou. Acontece que aqui no Brasil também as pessoas, assim, a nossa justiça, ela é muito burocracia made in Portugal, né? É burocracia pra tudo, todo mundo processa todo mundo. Aqui a gente tá começando a ficar numa vibe Estados Unidos aqui, naquele negócio de... Ainda mais internet, né? Várias empresas acham que quem tá fazendo conteúdo são os garototes de 13, 14 anos que só mandar uma notificação judicial, o cara se caga. Pois é. Não é mais assim. A gente também se preveniu, né? A gente não... Se o Spoleto resolvesse, naquela ocasião, processar, a gente não ia dar em nada. Não ia poder fazer nada. Mas eles foram muito espertos e tiveram todo o mérito da ação subsequente ali. Foi ideia deles continuar? Foi ideia deles. O que não diz é óbvio, você não pode falar tudo, mas tipo assim, eles ligaram, tipo, achando engraçado. Assim, gostei pra caralho. A história é mais longa, inclusive. Esse roteiro é do Fábio. O Fábio escreveu o roteiro, ele se chamava Spoleto, originalmente. Uhum. E aí, na reunião de roteiro, a gente falou assim, não pode se chamar Spoleto. É, mas tá na capa do vídeo lá. Não, mas mudou depois. Ah, mudou depois. Quando ele foi lançado, ele se chamava Fast Food. Verdade. Antes de lançar o vídeo, a Nathalie, produtora, na época, ela pegou o roteiro, entrou em contato com o Spoleto antes de lançar o vídeo. Ah, e pediu pra gente gravar numa loja do Spoleto. Aí alguém lá do departamento de marketing do Spoleto pediu o roteiro, a Nathalie mandou, o cara de volta falando assim, nem fudendo. Claro. Não, não, peraí, mas não acho que foi o setor de marketing, não. Eu acho que foi loja, foi gerente. Foi gerente da loja. Ah, verdade, verdade. Até porque, desculpa, só pra não jogar Mesmo assim, o mérito também foi dele. Eu ia até falar depois. Mandou pra uma loja, a loja falou, nem fudendo, a loja ali do centro, se não me engano. Aí falou, não, vamos gravar. Não vai fuder o pessoal, Kib. O Kib, ele vai no fundo, né? É, caralho, cara. Eu acho até que foi o Rogério. Deixa de ser cagão, eu conheço os caras. Rogério, gerente do centro. Foi no centro, sim. Depois tentamos a loja do Rio Sul, também não me deixou. Toma aí, otário. Não, mas olha só, não é culpa... É isso, é Shopping Rio Sul, localizado em Botafogo. Ah, mas os caras estão defendendo deles, né, cara? Não tem culpa deles não serem visionários do caralho, né, cara? Os caras são gerentes, de maioria deles são gerentes de franquias, os caras não podem se comprometer. Exato. Mas de qualquer maneira, a gente mandou o roteiro pra essas lojas, eles não quiseram gravar lá, e aí fizemos em outra loja, com outro nome, e foi. Quando foi pro ar, um ou dois dias depois, o dono da empresa que tem o Spoleto, porque a empresa tem o Spoleto, tem a Domino's e tem o Cone. Uhum. Os três são da mesma empresa. Os caras entraram em contato com a gente e falaram assim, putz, adoramos o vídeo, foi muito engraçado. A gente queria encontrar vocês pra bater um papo, pra ver como é que a gente pode fazer algumas ações daqui pra frente. Olha, foi esse o briefing, sabe? Muito legal. E aí a gente falou assim, putz, tá muita cara de tocaia. Vamos dar um boa noite Cinderela na gente, jogar a gente numa van. Qual é a senha do canal, né? Vamos pedir. Qual é a senha do canal? Vão currar a gente, largar todo mundo pelado na Ilha do Governador, assim. Foi a primeira... Não, é porque lá na empresa não deve ter todo mundo vendo o vídeo, né? E achando engraçadíssimo, né, cara? Alguém deve ter falado, caralho! Os caras fizeram um vídeo zoando o Spoleto, fudeu, não sei o que lá. Não, o cara do Spoleto contou que o Edu, que é um dos donos, ele contou que chegou no Spoleto e alguém falou pra ele assim, a gente tem um negócio pra te mostrar, no maior clima, assim, meio de luto, sabe? A gente tem um negócio pra te mostrar. Aí ele, que é? Ele ficou meio preocupado, chegou na frente do computador, aí alguém botou o vídeo pra ele. Aí ele viu o vídeo, quando terminou o vídeo, ele começou a rir, e aí todo o andar começou a rir, sabe? Tipo assim, caraca, a gente pode rir do vídeo, sabe? E aí eles chamaram a gente pra tomar um chopp no Baixo Gávea. Fui eu, Ian e João, e os caras foram super amáveis, super cordiais. Eles realmente curraram o Kib, mas por isso que ele tá falando isso tudo. Não, eles não curraram, foi tudo de boa vontade. Eu também quis. E foi super legal a conversa, e eles falaram, putz, vamos fazer alguma coisa daqui pra frente. Eles, na hora, falaram assim, a gente quer patrocinar o canal, a gente quer que vocês mudem o nome do vídeo pra Spoleto de novo. Uhum. E quando precisarem de loja, qualquer coisa, etc, fala com a gente. E a gente tem uma relação muito boa com eles até hoje, cara. Legal. É assim, marcou realmente nossa história, porque foi responsável pelo nosso boom comercial e... Spoleto é a empresa parceira nossa. É a empresa parceira. Vai ser pra sempre, e eu considero os caras até padrinhos do Porta. Legal, cara, legal. É porque descobriu-se que o outro lado do Porta, que é o talento, como usar o talento de vocês pra, né, beneficiar uma campanha, né? Porque eu lembro que eu adorava ver quando vocês estavam fazendo campanha de pre-roll, e pre-roll normalmente as pessoas pulam, né? Vai ver um vídeo, vê o pre-roll, e se o vídeo não chama atenção, a pessoa pula. Aliás, é obrigação dos marqueteiros, publicitários, é chamar a atenção do cara nos primeiros 5 segundos. Eu fico muito feliz quando vocês estão numa campanha, porque a minha sensação é tipo ganhar um vídeo do Porta de Fundo de graça, entendeu? Mais um. Um a mais na semana, entendeu? Mas você ganha sempre de graça. Não, eu sei, mas é tipo assim, é um bônus, entendeu? Tem mais um, em vez de ter dois, tem três na semana. E aí, eu acho que as marcas, as grandes marcas conseguiram entender, aliás, vocês já falaram em tantas entrevistas isso, que condição sine qua non, dando de Maria Gabriela aqui, é que vocês possam ter a liberdade de criar o roteiro de vocês, com a cara de vocês, nada de briefing coxinha de agência, que, aliás, aquele do bis do briefing foi genial, justamente porque é uma realidade até que a gente conhece, essa reunião de briefing e tal, pode isso, pode não sei o que, porque a gente também trabalha com publicidade, a gente também também trabalha querendo fazer do nosso jeito, né? E aí é sempre esse... o cara tem que te entender. Se ele não te entender, ele não vai trabalhar dessa forma. E aí vocês fizeram vários outros que tiveram repercussões parecidas. Tipo, voltando pro canal onde não é uma campanha publicitária, onde é vocês fazendo, brincando com as marcas, assim como vocês brincaram com o espoleto sem ser antes da campanha, né? Sem ser uma campanha. Nesse escopo de vocês brincarem com as marcas. Aliás, isso até gerou... Brincarem é uma maneira legal, né? Isso até gerou uma teoria da conspiração de que vocês estariam sequestrando as marcas, obrigando elas. Vocês conhecem essa história? Vocês conhecem? Conhecemos. Aliás, eu fico até muito triste que isso não seja verdade. Porque se a gente tivesse realmente criado essa espécie de blackmail marketing, né? Que blackmail marketing, exatamente. Essa coisa de kidnap marketing, assim, eu acho que a gente seria ainda mais foda. Porque, caralho, a gente teria dado um nó no mercado, falando assim, agora é assim. Eu ia estar ligando, tô com um roteiro aqui pronto do Google, e aí? Vai me dar quanto pra eu não fazer, seu merda, sabe? Ia ser genial, eu ia ganhar dinheiro, a gente ia ganhar dinheiro sem trabalhar. A gente ia ficar mandando um e-mail falando assim, eu posso gravar amanhã, hein? E aí? Exatamente. Pra quem não conhece a teoria da conspiração, explicando rapidamente, seria justamente isso, que a galera do Porto dos Fundos ameaçaria as empresas dizendo, nós temos um roteiro falando mal, sabe, da Nerd Store. E aí, vocês querem pagar pra gente não botar esse roteiro ou a gente publica essa porra mesmo, sabe? Não era nem pagar pra não colocar, era pagar pra eles fazerem uma campanha com eles. Mudar tudo. De certa forma, você tá sequestrando a marca, era do cara. A teoria do sequestro, né? Vocês falam duas coisas diferentes. Uma é a gente pegar um roteiro e falar, se você não me pagar, eu vou foder a tua marca. Isso. A outra é, uma coisa que a gente realmente faz, quando a gente tem uma ideia muito legal, a gente apresenta pra alguém. Se a pessoa quiser fazer, a gente faz com ela. Entendi. Senão a gente não faz. Entendi. Mas a gente nunca é do lado, ou vou te fuder. É tipo, oi, tem um roteiro aqui maneiro. Como já aconteceu várias vezes, a gente fez e foi super legal. Por exemplo, vou dar um exemplo de coisa que não deu certo. Uma vez uma menina do marketing do Outback me ligou, e ela me ligou tipo 2 horas depois da reunião de roteiro que a gente tinha feito quando eu li o roteiro do Parabéns. Uhum. Aquele do aniversário que é comemorado num restaurante qualquer. Australiano. Marrom. Deserto australiano. E aí ela ligou e falou assim, oi, tudo bom? Meu nome é fulano, eu trabalho aqui no Outback e tal. A gente queria muito fazer um vídeo com vocês nos moldes do Espoleto. Porque todo mundo chegou depois querendo fazer um vídeo dos moldes do Espoleto. Sim. Aí eu virei pra ela e falei assim, putz, você não vai acreditar. Acabei de ler um roteiro de uma reunião e a gente até entrar em contato com vocês pra ver se a gente podia gravar numa das lojas. Uhum. Aí a mulher, putz, manda o roteiro. Aí eu mandei o roteiro pra eles, eles gostaram do roteiro, mas assim, eles tinham alguns policies deles lá, coisa de empresa, que queriam... Alguns policies, né? Tiro pro alto, anão encoxando as pessoas. O problema não era esse. O problema não foi esse. O problema foi que, assim, eles queriam, tipo, que no fim do vídeo tivesse uma espécie de assinatura publicitária, sabe? Uhum. Eles não tiveram nenhum problema com o roteiro em si. Ah. Mas isso não deu, assim, a gente não deu continuidade com essa história de fazer o vídeo patrocinado, mas a gente não deixou de fazer o vídeo, a gente fez o vídeo. E pronto, o vídeo já tava pronto, era nosso, era um roteiro, a gente não escreveu por causa deles, sim, entendeu? Sim, sim. Mas não pudemos fazer um trabalho nos mesmos moldes, porque a empresa tinha suas condições lá e queriam algumas coisas no vídeo que saíam completamente do que a gente tá acostumado a fazer. Só isso. Vocês estão falando de campanhas atreladas e tal, e oportunidades que certos roteiros geram. Vocês fizeram um vídeo recentemente que é o Aham, né? Aham, na verdade. Onde no final se descobre que um cachorro lambe iogurte grego das partes íntimas de um rapaz. Vai ser um ótimo exemplo, vai. Esse vai ser excelente. Exato. Eu falo desse. Então fala, porque o vídeo vai pro ar, e aí eu entro no Facebook e tem uma campanha da cabeça do Gregório tentando lamber o iogurte grego da tábua. Deixa eu só começar, porque assim, quem escreveu esse roteiro fui eu. Uh-huh. Olha como é que são as coisas. Esse roteiro, a primeiríssima versão dele, aqui no meu computador, eu escrevi... Não fala o nome, hein? Não vou falar, eu escrevi com patê. Aham. Uh-huh. Aí eu escrevi com patê. Aí, quando a gente fez a primeira leitura do roteiro, alguém virou, acho que foi o próprio Gregório, virou e falou assim, cara, mas o problema é que tem patê pra cachorro também. Ah. Com aquela comida mole de cachorro, algumas pessoas chamam, sobretudo aqui no Rio, de patê. E aí não ia ficar claro que ele tava passando um alimento humano pra, pro cachorro lamber. Aí eu troquei por um produto. Não procuramos o produto, evidentemente, não foi nada. Botamos o nome do produto porque ficaria engraçado no roteiro. É, eu acho que dá até pra ver uma parte dessa discussão no making-off do vídeo, sim, né? Sim. Tem essa discussão até. É, mas essa discussão é até posterior, que aparece no making-off é posterior. A gente botou o nome de produto no roteiro. Só que quando a gente leu o roteiro com o nome de produto, o problema é que a última coisa que se fala no roteiro é o produto. E aí sim ia aparecer uma propaganda. O que a gente fez? Vamos a ideia genial que a gente teve. Vamos botar aí na hora lá, sem o aval do roteirista, diga-se de passagem, muito obrigado, eles botaram iogurte grego. E isso foi até motivo de piada depois que eu falei assim, Gregório, seu puto, quanto é que você tá ganhando pra botar iogurte grego no esporte? Puto, que eu não ganhei nada. Na verdade, é o tipo de coisa, as pessoas sempre acham, até as pessoas que criam as teorias da conspiração, elas acham até que as coisas são muito mais elaboradas. Como vocês viram no making-off, foi uma decisão ali do set. E depois a gente realmente viu, o Fábio me ligou e falou assim, não entendi, o que aconteceu? Aí depois eu olho, foi exatamente isso. Ele recebeu da mesma maneira que vocês. Ele falou assim, porra, vocês estão fazendo uma propaganda do... parece que é um treco atrelado. Então, mas seria uma propaganda ousada pra caralho, né, cara? Não, mas peraí, calma aí. A campanha com o Gregório não tem nada a ver? É coincidência? Não é possível. Tem nada a ver. Não tem nada a ver? Não é possível. Não, é isso que a gente tá tentando falar. Caralho, cara. Então, pessoal, lá dentro da Batavo deve estar, cara, arrancando os penteiros do saco. Cara. Não só não tem nada a ver, como não sei se o pessoal gostou, porque... você pega o seu garoto propaganda e coloca ele num vídeo da Porta dos Fundos dizendo que passa o produto no saco do cachorro lambeiro. Não é muito legal, não, né? Não, mas peraí, olha só, o Gregório, ele tava sabendo porque ele filmou a campanha. E ele filmou isso depois... Peraí, desculpa. Vocês não conhecem o Gregório. O Gregório é o tipo do cara que perde o carro no estacionamento duas vezes, sabe? Acha o carro e perde de novo. O Gregório é o cara que, sabe, ele pergunta como é que vai alguém que morreu no dia anterior, sabe? Uhum. E é esse cara. Ele não lembra que fez a campanha do iogurte grego. Então, mas ele já tinha feito? Caralho, cara. Ele tinha feito antes do vídeo, é isso que eu tô perguntando? Ou depois? Tinha feito já. Ele tinha feito antes e ele não mencionou que ele fez uma campanha do iogurte grego pra Batavo? Quando não, ele já tinha falado, comentou comigo quando a gente viajou pra BH pra lançar o livro. A gente passou horas no carro falando dessa campanha, a gente ficou rindo, porque a campanha da Batavo é ele tomando um bucaque de iogurte grego, né? E aí falamos disso. Se eu tivesse lá no set na hora do dia da gravação, eu teria falado, porra, Gregório, iogurte grego? Mas o Ian não sabia, sabe? Nossa, cara, mas... Eu sabia que era iogurte. Não sabia que era iogurte grego. E vou te falar, cara, olha que engraçado como é que essas coisas são, né? A gente falou uma dezena de produtos, mas cada um tinha algum problema específico. Uhum. E aí foi chegando no iogurte grego totalmente por eliminação. Sei. Sabe? Não foi uma coisa que a gente... Foi um dos últimos produtos que a gente pensou, porque os outros realmente não funcionavam pro vídeo. Caraca, que beleza, cara. Você sabe que eu e o Azaghal ficamos numa discussão, assim, um pouco demorada até, no vídeo do o Tiros da Vingança da NET. Eu disse, nem fudendo, que uma empresa de alimentos vai achar maneiro o cara passar o da NET lá, o iogurte e tal, no ferimento e comer, se cagar todo e o caralho e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, ele não é merchan, eles estão brincando com a marca por conta deles, né? E quem ganhou a discussão? Quem ganhou a discussão? Vocês vão dizer agora pra gente. É, eu quero saber agora. Ele quer que a gente vai dizer? Não entendi isso. Não, eu quero saber, porra. Não foi, né? Foi porque vocês não chegaram a nenhuma conclusão quando vocês estavam discutindo. Não, a gente nunca chega, nunca. Nunca. Ah, tá, entendi. Não foi, né? O que né? Ele acha que foi, eu acho que não foi. Acha que foi. Quem sabe é o Totoro. A gente tem uma discussão danada sobre isso. Não. É, mas como eu já falei merda hoje, eu não vou ficar aqui. Yeah, aproveitando que a gente tá falando desse negócio de campanha e roteiro, adaptação e oportunidade e tal, é bom a gente entender qual o tempo que leva pra um vídeo ficar pronto, né? Desde o roteiro até as reuniões, escolha de elenco, né? Porque parece que é assim, o cara chega, lança a campanha e vocês produzem o vídeo do dia pra noite. É impossível, né? Tudo depende. É muito relativo, depende da complexidade do vídeo, se a gente já tem algum roteiro interessante, se a gente foi atrás também, porque a gente pode ser passivo e ativo nisso. Agora, acho que em média você bota aí umas 2 a 3 semanas desde a gente começar até ele ficar pronto. Beleza. Um mês pra ficar redondo, né? 2 por semana. Então vocês, no mínimo, gravam 2 por semana ou mais até? 2 ou 3, até 4. Ah, isso é bom, que aí já vai deixando um acervo. Esses vídeos publicitários, quando é pro canal do cliente ou é um pré-roll que eles pensam pra gente, alguma coisa assim, demora um pouquinho mais, porque tem aquela ida e vinda, né? Pra agência e tal, sim, às vezes alguma coisa, uns detalhezinhos, mas um vídeo nosso, você imagina 15 dias, um vídeo publicitário, 1 mês. Entendi, mas o vídeo publicitário vocês também fazem com toda a sua equipe, toda a sua produção, né? Eles não botam nada nessa mistura aí, não. Não colocam nada. Roteiro de vocês, produção de vocês, vocês só mandam... É, isso é até importante dizer, porque o Esteves, que é o nosso roteirista, é o cara que volta mais as forças dele pra esses roteiros, e algumas publicações do mercado publicitário, quando falam dos cases de publicidade da Porta dos Fundos, falam a criação, agência tal, e não teve agência tal nenhuma. A criação é toda nossa, sabe? É o Esteves ralando no roteiro, a gente lendo depois, mexendo uma coisa ou outra, ia gravando, nossa produção, o que tem é um policy, um do or don't qualquer que os caras mandam. É normal, né? E de volta e acabou. Mas a criação é toda nossa. E eles botam algum agente espião nas gravações, assim? O cara pra ficar lá acompanhando e já fala, ih, não sei, ou isso vocês não permitem? Cara, normalmente o cara pode, assim, acompanhar. Por exemplo, no, assim, um comercial qualquer, já teve gente ali olhando. Olhando do tipo, ah, queria mas ver. Por motivos específicos. A gente, na verdade, a gente não é a maneira que a gente trabalha. Sim. Até porque quando alguém vem fazer alguma coisa com a gente, presume-se que eles queiram Porta dos Fundos. Uhum. Então, tem que ter uma confiança no que a gente tá fazendo. Pois o é. Cara tem que acreditar que a gente sabe o que é o melhor pra ele. Sim, sim. E a única vez que um elemento desse externo acompanhou uma gravação nossa e tentou interagir, ele tomou uma patada tão forte do Ian que acho que espalhou pelo mercado publicitário tão rápido. Que não veio ninguém mais, assim. Nunca. Cara. No meio da gravação, um representante do cliente virou e falou assim, mas vem cá, e se essa mesa tiver virada pra lá? Aí o Ian no meio do set falou assim, quem é esse merda? Cara, o Kibe agora ele entrou numa de inventar mentira. Outro dia ele ficou falando um make-off que eu fiquei chamando os caras do UFC pra porrada. Se eu levar um soco na cara da rua, na rua por sua causa, Kibe, eu vou te dar um. Olha só. Eu vou te falar um negócio. Se você tomar um soco na cara na rua, isso vai fazer parte da escola da vida. Pra você aprender que não é de 30 em 30 anos que você pode virar homenzinho. Eu sou mega fã de Monty Python. Nós somos aqui, né? O Monty Python é um grande influenciador do nosso tipo de humor no Jovem Nerd e tal, e coisas que a gente produz, faz, desde sempre. E esses caras foram uns caras que trabalhavam com sketches, né? Era um programa genial de TV, o Flying Circus. Aliás, eu acho que pouca gente... Que é velha, década de 70, né? E é bem especial. É, assim, não é qualquer um que consegue gostar de Monty Python, eu acho. E o foda que os sketches deles eram todos amarrados um no outro. É uma loucura, uma loucura. Mas o Monty Python, por incrível que pareça, ficou muito conhecido. Apesar deles serem gigantes na época deles, na Inglaterra, eles ficaram conhecidos no mundo mesmo com os filmes, né? Com o Cálice Sagrado, com a vida de Brian, principalmente, e os outros que se seguiram. Aliás, que isso veio depois do fim do programa de TV. Eu sei que vocês, desde muito tempo, já estão maquinando um filme. Vocês já pensaram nessa relação com o Monty Python? Às vezes, tipo assim, nós temos uma responsabilidade tão grande de, quem sabe, através do cinema, a gente conheça uma nova esfera de explosão de popularidade, que a gente já... Vocês já vivem uma explosão de popularidade na internet, mas, sei lá, vocês acham que talvez com um filme o negócio possa ir além disso? Cara, a gente nunca pensa em responsabilidade, eu digo, não do que a gente fala, mas da repercussão. Sim. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente faz até hoje no Porta, a gente nunca produz pensando que, caralho, 3 milhões, 5 milhões de pessoas vão ver esse vídeo. Isso nunca passa na nossa cabeça. Uhum. Eu acho que se passasse, a gente ia cagar. Sim. Mesmo, a gente se cagar, a gente não ia conseguir fazer as coisas direito, porque seria um peso, mas a gente nunca teve esse peso. É muito legal que até hoje a gente faz um vídeo, qualquer vídeo que a gente faça, como se a gente estivesse fazendo pra 10 mil pessoas no Anões em Chamas, pelo menos é a minha cabeça. Você nunca para pra imaginar que você, por exemplo, imagina a cena que vocês estão num set de gravação com a câmerazinha e tal, tá tudo fechado no mundinho de vocês. Você nunca para pra imaginar que uma parede dessas se abre e você tem, sei lá, a orla de Copacabana lotada de gente, que é as pessoas que vão assistir aquele vídeo, né? Você nunca... A gente só pensa nisso em um momento, 11 da manhã de segunda e quinta. É verdade, quando a gente tá gravando, quando a gente tá editando, quando a gente tá escrevendo, isso nunca passa na nossa cabeça. Então, assim, isso também não passa na nossa cabeça quando a gente tá pensando o que a gente quer fazer pro futuro, porque a gente só faz o que a gente realmente gosta, o que a gente acha divertido. Então, essa é a nossa preocupação sempre. A preocupação é essa. Isso eu acho muito legal. Termômetro de qualidade é vocês acharem legal, engraçado e foda. É isso. É evidente que assim, quando a gente vai fazer um vídeo de segunda e de quinta, é um vídeo de 2 minutos e mais um dos nossos vídeos, assim, já temos 130 vídeos, vamos fazer o 131º ou 132º, assim, o vídeo pode ser do caralho pro Ian, eu posso achar legal, o Totoro pode achar mais ou menos, o Fábio pode achar do caralho também. Esse vídeo vai pro ar porque ele passou por uma série de etapas e leituras, etc. Cada um tem seu gosto pessoal e por aí vai. É evidente que quando se trata do filme, por ser um primeiro passo num novo lugar e ser um filme, a gente tá tentando fazer o melhor filme da nossa vida, sabe? A gente quer fazer o primeiro filme da Porta dos Fundos. Então, claro que vai ser mais criterioso, mas a gente vai fazer só algo que a gente tiver certeza que vai ser muito legal. Muito legal pra gente. Se o bonequinho do Globo estiver dormindo, saindo do cinema, dando tiro, dane-se, sabe? Uhum. Problema do bonequinho. Quando esse filme estiver nas salas de cinema, você pode ter certeza que é o filme que a gente queria fazer. E existe previsão ou não? Ano que vem. Ano que vem pra produção? Pra tudo. Pra tudo? É. Natal. Natal 2014. A única coisa que a gente pode adiantar é que o vilão vai ser o Ultron. Você já tem financiamento, tipo, todo mundo quer botar dinheiro no... A Nenete quer saber se vocês fizeram a Lei Rouanet. Não. Se eles estão financiando ou se tem gente de fora, como é que... Não estamos pegando dinheiro público, a gente pode pagar pelo nosso próprio filme. Iau! Chupa, chato! Quantas pessoas querem aparecer nos vídeos? Quantas pessoas? 42. Todo dia isso? Ah, eu queria aparecer... Assim, não é... A gente tá falando do internauta que manda um e-mail pra vocês. É a galera que consegue acesso, sei lá. Tipo, a Maitê Proença quis participar. É, tá lá, eu sei, né? O caso da Maitê, que a Maitê falou, eu quero participar e tal, e vocês conseguiram encaixar. Tem outras pessoas que querem, você fala, puta, não. Não tem. Porra, mais tem, né? Tem bastante gente assim. É porque depende do approach também, sabe? Às vezes uma pessoa te encontra na rua ou vai falar com o Fábio no Projac, sei lá, e falar, putz, queria tanto fazer uma participação lá e tal. Já teve gente que a gente falou, putz, que legal, vamos tentar, e aí depois a pessoa é difícil, não tem agenda. Teve gente que já deixou a gente na mão. Uhum. Teve gente que já quis foda, participar. Né? Você move toda uma estrutura, um processo, e o cara te deixa a mão, é foda, né, cara? Pois é, mas aí a gente tá fazendo igual a Globo agora, a gente botou essa pessoa na lista negra e ela... E ela provavelmente vai fazer alguma matéria com o Bruno De Luca no Multishow. As pessoas têm que entender que, assim, pelo menos com a gente, né? A gente quer ficar em casa com a nossa galera. Deixa a gente fazer do nosso jeito, né? E vocês também, acredito que tenham o mesmo pensamento. Deixa a gente fazer com a nossa galera do nosso jeito, né? Se vocês estivessem na TV, isso seria vocês seriam, entre aspas, inalcançáveis. Mas como vocês estão na internet, vocês são da galera, entendeu? A pessoa se torna mais acessível, né? Assim, é o sentimento. Né? Exato. Te ver no Facebook, no Twitter, te manda tweet, te manda tudo. Você recebe muito roteiro, doutor? Recebo, no Facebook, pessoal, tem gente que já começa a escrever o roteiro, a mensagem, assim, entendeu? Ah, dá uma olhada nesse roteiro aqui, escreve o roteiro inteiro, mensagem no Facebook. Nossa, assim. Mãe do céu. É, o que acontece é que as pessoas, elas criam um distanciamento da TV, e assim, ah, é da TV, tem uma reverência ainda, sabe? Sim, um super filtro, né? É, na internet não, na internet é lá, vem cá, cara, chega aqui, é muito mais próximo, porque até porque o consumo da pessoa é próximo também. Ela tá grudada na tela, né? Tá grudada na tela, é muito direto o contato, então eles são, ficam muito mais à vontade pra se aproximar da gente e interagir, não só online, como ao vivo também, né? Na rua e tal. Você não vê ninguém parando, sei lá, o Agnaldo Silva na rua e falando assim, ó, oh, tem uma novela aqui, olha só. Escreveu uma novela que ótima sobre um cigano que ele viaja. Não, ninguém faz isso, sabe, com a Glória Pérez. Uhum. Mas com a gente... Kibe no lado a lado, Glória Pérez e Agnaldo Silva. Já aconteceu de vocês, alguém chegar pra vocês e falar, puta, filmaram o meu roteiro? Porque os caras mandam os roteiros, é, né? Não, na verdade já aconteceu do cara mandar a ideia. Falar assim, ó, oh, tem um... Eu queria, faz um roteiro aí sobre esse negócio de manifestação. É a ideia dele, sabe? Sim, te deu a ideia. Aí a gente faz o cara lá, me copiaram. É, já teve gente, mandou mensagem. O cara fala, me quebou. Falando em TV e tal, vocês fizeram um vídeo genial que foi o Porta na TV. Puta, muito bom, cara. Que foi um dos melhores até pra mim, um dos que me fez rir de chorar com... Principalmente com a zoação com o vídeo do Rola, que foi... Não, o Rafa tá incrível, né? Ele tá louco, né? Eu acredito que vocês fizeram isso, obviamente, porque vocês vivenciaram isso das pessoas quererem... Esse vídeo foi publicado na Semana da Comédia. Na Semana da Comédia? Do YouTube? Do YouTube, foi, sim. Foi. Foi feito específico pra essa semana ou ele ia ser feito anyway e calhou de cair na semana? Não, ele ia ser feito de qualquer jeito, mas como a gente sabia que era um vídeo muito, muito legal, a gente deixou pra lançar... naquela semana, não foi isso? Acho que foi, né? Foi. Então, as TVs sugeriram que isso fosse se tornar verdade de alguma forma. Vocês estão sendo muito assediados, essa pergunta aqui. Essa forma caricata, zorra total de ser do humor. Tipo, ah, não, eu quero que você venha... A proposta da gente fazer mal, não é isso? A pergunta dele, a TV já veio querer sacar, né? Mas eles já, com certeza, fizeram várias propostas, estão fazendo ainda, mas acho que só a gente até agora nunca viu nada que fosse interessante. Né? Que bom. Nada. É muito complicado, né? Porque a impressão que dá é que eles querem o Porta dos Fundos como um prêmio, sabe? Como um bibelô pra botar na cristaleira, sabe? Quem é que vai ficar com o Porta dos Fundos, né? Porque até poderia... A gente poderia falar que, eles TV tá tentando contratar a gente pra tirar a gente da internet, que a gente tá, aspas, atrapalhando. Eu não acho que é por aí. A impressão que me dá é que eles querem pra gerar nota, sabe? Ó, uhum. Porta dos Fundos agora foi pra tal. E acho que é basicamente isso que eles querem. Mesmo porque o conteúdo de 95% dos vídeos não é próprio pra televisão. A TV aberta ainda mais, né? Eles iriam pedir uma adequação. E a gente não quer porque não precisa, sabe? Uhum. Outro dia, até numa palestra, ou num bate-papo desse, uma entrevista, não lembro exatamente que circunstância, eu falei um negócio e o Ian me corrigiu depois. E é verdade, eu atentei pra isso depois. Porque eu tava falando assim, putz, por que a gente iria pra TV? Por dinheiro? Porque TV paga mais? O Ian falou assim, não paga mais. E de verdade, não paga mais. Hoje a gente ganha com internet tanto quanto ou até mais do que algumas TVs pagam para as pessoas que fazem programas lá, entendeu? E tendo muito mais liberdade. Sim, né? Total liberdade. Total, sem chefe. Eu também tenho uma coisinha que eu gosto de falar, que é engraçado. Quando a gente fala TV, normalmente a gente tá falando de novela das oito, na Globo. Uhum. A gente esquece que TV é muito maior do que isso e normalmente você não tem 50 pontos, 15 pontos no Ibope. TV, normalmente, é um ponto no Ibope. 2 pontos no Ibope. Tem canais aí inteiros que não saem de 2 pontos do Ibope. Verdade. Então a gente às vezes acha que TV são esses milhões e bilhões. Não, não é isso não, gente. TV é muito menos do que a gente até imagina. TV fechada, então, é ridículo. Não tem nem existe essa glamourificação da TV e, na verdade, se você for pegar e comparar vários canais da internet, tem muito mais audiência, né, como você tá falando, do que a maior parte da grade de programação da TV no todo, né? E sem falar também de, assim, além da parte financeira, tem aquela coisa de você ser reconhecido pelo seu trabalho, sabe? Fábio e Gregório, principalmente, são dois atores que já tinham passagens bastante relevantes na TV. O Fábio tá no ar até agora, na Grande Família. Pergunta pra ele quantas vezes ele é abordado na rua pelo trabalho dele na TV aberta e quantas vezes ele é abordado na rua pelo trabalho dele no Porta, sabe? Com certeza, não consigo imaginar. Pois é. Justamente isso. Outro dia eu tava com o Gregório no restaurante, cara. A gente contou, tinham 5 televisões no restaurante, todas na Globo. Uhum. Ninguém assistindo. Uhum. Todo mundo olhando pro celular. O Kibe. Excelente. Excelente comparação, muito bom, cara. Mas esse vídeo do Porno SV tem uma coisa engraçada, que teve gente que viu o vídeo e achou que era verdade. Teve gente comentando assim, dizendo, ah, mas é, vocês não falaram o horário, quando é que estreia? Assim. Caraca, tem gente que é muito boa, né? Esses são os melhores, né, cara? O melhor foi, eu recebi, eu não vou dizer quem foi, eu recebi uma DM de uma atriz da Globo, falando assim, eu não acredito que vocês fizeram essa bobagem. Ai, caralho. Fala o nome, Kibe. Não vou falar, não. E os vídeos que brincam com religião? Quanta dor de cabeça dá pra vocês ou é só mimimi de internet? Eles estão patrocinados. Eles não vou mentir pra você. Até porque essa galera de religião é onde tem realmente dinheiro, é ali. É o pessoal que tem dinheiro pra investir. É um assunto tão delicado que até de você falar o nome de Jesus, como eu tô falando agora, já tá dando merda. Já deu, né? Já mandaram e-mail reclamando pra vocês nesse instante. E eu não associei nada a Jesus. Eu não associei nada bom, nada ruim, não fiz nenhuma piada. Só de eu falar Jesus, isso já levanta uns alertas absurdos. Você tá associando Jesus à porta dos fundos. Nada mais. Blasfêmia é o nome disso. Fudeu. Quinta-feira da blasfêmia. Isso. Existe uma... Eu lembro de ter visto uma entrevista com o Mel Brooks anos atrás, falando que ele era de uma escola de humor onde nada é sagrado, né? Esse era o lema da escola dele. Nothing is sacred, que ele fala. E ele realmente brinca com tudo. Sempre fez piada de judeu. Obviamente, ok, ele é judeu, então ele pode fazer piada de judeu. Ele nunca teve medo também de brincar com o que é considerado sagrado e tal. Você vê nos filmes dele, os textos, etc. Vocês se identificam com essa ideia de nada é sagrado? Tipo, não de uma forma desrespeitosa, mas de uma forma que vocês possam... Não precisa se sentir tolido de brincar com o que pra outras pessoas pode ser sagrado. Cara, eu acho que isso é que nem aquela velha pergunta do limite do humor. Acho que isso varia pra cada um. Eu tenho as coisas sagradas pra mim, que eu não vou mentir, que são, por exemplo, eu nunca faria uma maldade com um animal e não gostaria de participar de uma coisa dessa. Mas tu fez o vídeo do iogurte. Então, aí o cara mandou pra mim isso. Ele falou assim, você tá fazendo apologia à zoofilia. Eu falei, cara, não tem apologia à zoofilia. Apologia é dizer que é maneiro, né? A gente menciona uma coisa que acontece. É igual o pessoal que faz filme sobre nazismo, não é apologia ao nazismo. Exato, exato. Você fazer um filme sobre o nazismo, você não tá fazendo apologia ao nazismo. Sim. As pessoas não sabem o que é apologia. Não sabem, não sabem. É verdade. Então, assim, tem coisas que são sagradas pra mim. Mas eu acho que isso varia de cada um. Eu acho que, por exemplo, Gregório tem coisas que ele não quer abordar. Mas isso é uma coisa muito pessoal. E eu entendo totalmente que tem pessoas que se ofendam com alguma coisa que a gente faz. Mas, pelo amor de Deus, é isso aí, ué. A gente vai começar a fazer agora coisa que ninguém se ofenda? É isso aí. Tem gente que vai se ofender e tem gente que não vai se divertir. E é isso. É porque eu conheço muita gente que é religiosa e acha a maior graça. E realmente é da pessoa. Não é questão de você é religioso, você é condenável, né? Eu conheço pessoas aqui, até não sei familiar, são religiosas e choram de rir com a ideia, porque realmente eu não consigo ver de respeito à crença e tal. É brincadeira, entendeu? A todas as... Não, mas, olha só, 99,9% do retorno que a gente tem de pessoas religiosas ou não, é muito bom, sabe? Uhum. Você vê normalmente quem tá falando mal ou quem quer falar mal, ou é aquele comentarista de YouTube que vai falar mal de qualquer jeito. Uhum. Ou é um cara, tipo um deputado de merda querendo aparecer, sabe? É isso. Não sai muito disso, sabe? Nunca nenhum pastor abordou ninguém na rua aqui e falou, poxa, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo nada. Nunca, pelo contrário. Na Porta dos Fundos tem tanta gente que tem também, por exemplo, a namorada do Esteves é religiosa e frequenta a igreja, pastor e etc. Todo mundo adora os vídeos, sabe? As pessoas conseguem ver um distanciamento, não existe um problema. Quando isso acontece, na verdade é um tiro no pé deles mesmos, porque quando um deputado desse leva o assunto adiante, a gente ganha mais view, muito obrigado. Tamo aí. É engraçado que até o Monty Python com A Vida de Brian, que é um filme super light em termos de crítica religiosa e tal, eles ouviram pra caralho na época que lançaram o filme, pra caralho. Evidente. Então, né? Não tem como escapar mesmo, mas não tem como escapar, mas também por que não fazer? Porque é legal, é uma discussão, entendeu? É divertido. Aliás, a vida de Brian tem discussões fantásticas. Todos os seguidores falando pro Brian, vocês não têm que me seguir. Aí o povo, nós não temos que seguir você. Vocês são indivíduos, eles. Nós somos indivíduos. Vocês são todos diferentes, eles. Nós somos todos diferentes. E aí tem um cara na multidão que fala assim, eu não sou diferente. E quer dizer, é uma piada tão inteligente, tão lá dentro, o único cara que fala que não é diferente. diferente é o diferente, né, cara? E é uma discussão saudável e inteligente, né, cara? Não, o filme não fala só disso, fala de política, fala de tudo, fala de cultura, pop, tem várias referências na vida de Brian, sabe? Sim, com certeza. E as pessoas precisam entender isso. Quando, no vídeo, Oh Meu Deus, lá da Clarice, na ginecologista, as pessoas se preocuparam em entender como é que a figura de Jesus estaria retratada ali, quando, na verdade, a piada não era essa, não sabe? Não era essa, exatamente. Mas eu fiquei tentando imaginar, vou ser sincero. Você ficou tentando. Como? Será? Mas não interessa, não precisa. Não sei, né? Sim, tá certo, né? Então, aliás, quando no primeiro take daquele vídeo a gente tava vendo na edição lá, o Ian tava mostrando pra gente. Aí a primeira cena são as pernas da Clarice, assim, né, pra cima. E o Gregório tava do nosso lado. Aí o Gregório comentou assim: ah, então é assim o ponto de vista dela. Vocês estão expandindo os negócios a torto que é direito, né? Vocês abriram um novo canal, que é o... São três canais agora. São três canais, né? Vocês começaram com um canal que mostra making-offs e erros de gravação e tal. E agora vocês começaram também com o Portaria, que é um canal mais de feedback, né? Com a galera. É aí que vai ter o Ombudsman na Portaria? Não. O Ombudsman vai ser no Anões mesmo. Ah, vai ser no Anões. A gente vai voltar. Cara, vou te falar um negocinho, que eu vou ficar só fazendo suspense. Tem muita coisa que vai surpreender ainda, quem já tá bolando agora. Olha aí o cara. Mas a gente vai ter que lançar daqui a pouquinho, então a gente não vai falar ainda não. Vocês vão ter milhões de canais, é isso? Vocês vão virar uma Neto? Nós já somos, né? Vocês são um premium, né? Só que a gente é uma network sem explorar ninguém. Excelente. Então, ó, se você produz conteúdo pro YouTube e quer se associar a uma network, eu confio plenamente nos caras do Jovem Nerd. Muito obrigado. É, quero aqui fazer... todo mundo sabe como é que eu sou contrário à network e já fui lá pra fora, já fui estudar, já realmente vi isso, já escrevi sobre. Network é um lixo, uma merda, mas o que esses dois aí estão fazendo, eu acredito de verdade. Porra, que tem que ser realmente uma coisa boa pra eu falar isso, porque todo mundo sabe como eu sou contrário à network. Mas eu acredito, depois que eu fui para os Estados Unidos, que eu fui na VidCon, fui com o Fábio, e a gente realmente foi... Eu entendi muita coisa de lá, e a network, ela pode agregar bastante a um canal, mas tem que ser algo feito de uma forma certa e para um pessoal legal. Eu só acredito no que esses dois estão fazendo e realmente apoio, cara. Eu acho que vocês vão fazer um negócio do caralho. Tenho certeza. Porra, obrigado, disso. Cara. Pegamos o dia eu de novo. Eu acredito em Jovem Nerd. Olha aí, é caraca. Porra, ganhei o dia de novo, filha da puta. Eu tava falando com um cara que tá querendo sair de uma outra network aí, o cara desesperado. E aí eu até tava com uma solução pra ele, que não sei o que. Ele falou assim: não, porque eu já conversei com o pessoal do Jovem Nerd. Eu falei: não, então, pelo amor de Deus, então você fica lá porque eu acho que você tá na boa. E é verdade. Eu acho que vocês vão fazer um trabalho do caralho. Eu acho que vai ser a primeira vez que alguém aqui no Brasil vai conseguir não ser massacrado por uma network e ver que realmente pra que serve uma network. Não, mas então, a gente quer ser pequenininho, a gente não quer escalar gigante que nem... Né? Porque a gente acha que não funciona, né? É o que você tá falando. Se o modelo ficar muito grande, ele perde o foco e aí fodeu, né? É bom. Um pouco sentido. Eu acho que não precisa... Não, a questão não é ser pequeno. Você pode ser pequeno e ser imenso. Sim, com certeza. Vou dar um exemplo. Ó, o Porta. O Porta é um canal só. A gente consegue focar em um canal apenas e ser grande. Você não precisa ter 3 Sim. mil canais pra... Você pode ter 10 canais e ser bizarramente maior do que qualquer outra network. Sim, com certeza. Eu acho que se você faz um trabalho bom, um trabalho consciente, focado, esse é o segredo. E é aí que você consegue ser grande. Mas, muito obrigado pelas horas. Cheja Rosário. O Neto tá vendo. E aí vocês, além de bilhões de canais e... Não um milhão de canais, tem 3 canais. Sim, mas... Boa noite. Caraca. Cara, fica bitolindo. O cara acabou de falar que você pode ser grande ou pequeno. Então, vocês sendo pequenos, grandes, notáveis, pequenos, notáveis, além disso, lançaram o livro, isso. Né? O livro do Porta dos Fundos, e agora estão vendo camisetas a dar com pau por aí. Muito bom. Né? Assim, até onde vocês pretendem levar essa expansão? Toalhas, canecas, chinelos? Como é que vai funcionar? O cara fazendo pesquisa de mercado. Não, porque eu tô cansado aqui. Mas assim, isso já tava planejado, veio de vocês, ou o cara que chegou e falou, vamos fazer camisetas, e a editora falou, por que vocês não fazem um livro, né? Como funcionou isso pra vocês? Cara, por exemplo, no caso de camisa, a gente já tava querendo fazer camisa. A gente tinha muito retorno das pessoas que assistiam os vídeos, falavam assim, putz, eu queria muito uma camiseta com essa frase. Sim. De tanto receber esse tipo de retorno, a gente achou oportuno, né, fazer camiseta. A história dos livros, né, Ian, foi diferente. Mas o pessoal de Mona, que é nosso parceiro, parceirão que tá fazendo camisa com a gente conheceu pelo Fábio, mas já era um interesse nosso que a gente realmente via essa procura. E livro na verdade, não sei como é que foi a chegada. A chegada foi um pessoal de uma editora procurou o Fábio. Ah. O Fábio trouxe o assunto numa reunião, a gente achou legal. Não, eu acho que vocês estão fazendo um excelente negócio, tanto dentro da internet, que é algo que a gente aprendeu com o passar dos anos, que é realmente abrir os tentáculos, porque se depender de uma fonte, por exemplo, ou depender só do AdSense, só da grana, amanhã o Google muda alguma coisa e a sua renda cai, entendeu? Sei lá, você tem que realmente correr pra todos os lados. E eu vejo muito o que vocês estão fazendo, muito parecido com o que a gente fez. A gente aprendeu a... Cara, você acabou de falar que eles estão copiando o Jovem Nerd. Não. Foi. Eles estão seguindo a trilha da internet, mano. E eu tô vendo que eles estão fazendo coisas que a gente já fez, mano. Mas são coisas inteligentes que a gente aprendeu. Não confia só numa coisa. Mesmo porque você... limita, né? Porque tem muita gente que começa no YouTube e ela aprende a viver só do... Não, só e aí faz o canal do YouTube e com o plano B tem um canal no Facebook. Não é porra, né, cara? Não, mas tipo assim, não tem nada de errado de você viver da grana do YouTube, por exemplo, entendeu? Mas o YouTube é a empresa dos outros, né? E não é a sua empresa, né? Então eu não sei quando é que o YouTube vai fazer alguma coisa que mude os parâmetros do meu negócio. E não tem nada de errado agregar os valores a outras coisas, né? Aliás, é recomendável que você seja você mesmo e possa expandir nessas coisas. Eu tô querendo elogiar vocês, não dizer que é qualquer outra coisa. Eu achar que vocês estão fazendo uma coisa muito, muito, muito inteligente, muito certa. E parabéns, cara. Porra, eu sou muito fã. Pô, valeu mesmo. Pô, obrigado pra todos nós. Eu sou muito fã. Tomara que a gente, em pouco tempo, consiga aí fazer tocar alguns projetos juntos, hein? Por favor. Eu acho excelente. Vamos pensar nisso. Eu queria jogar jogo de tabuleiro com vocês lá no Diagonal também. A hora que vocês quiserem, eu pago a conta. Tabuleiro que o Kibe joga é outro, é o tabuleiro da vida. Olha aí, cara, é verdade, ele tá sempre assim. E o Ian é minha pecinha. O Totoro ainda tá aí, só pra saber? Tô aqui. Porra, Totoro, fala alguma coisa aí, cara. Tô aqui, valeu, pô. Imagina, foi um puta prazer estar aqui. Tenho quase certeza que o Totoro tava ouvindo. Tipo, tava ouvindo, né? Acho que normal, assim, achando que tava ouvindo mesmo. A gente esqueceu que ele tava participando. Não, tava... Porra, Totoro, tu tá... Tô errado, Totoro? Fala a verdade pra mim. Não. Não tá errado. Quer dizer, não, você tá errado. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.